Navio Pirata número 52, um podcast muito esporrado. Alô, alô, bucaneiros e bucaneiras! Estamos aqui novamente com mais um navio pirata, trazendo alegria, diversão e destruição em altos mares. Aqui quem fala é o Capitão Daniel, de volta de mais uma viagem para os mares interiores do nosso planetão. E... planetão. Nosso planetão. Do Vale do Paraíba. E ao meu lado, como sempre, jogado numa rede, curtindo um verão caribenho, senhor Pedro Falcão. Pois é, cara, estou aqui no Caribe, curtindo muito loucamente, fazendo tráfico de drogas no Caribe, sendo pirata. Mas é isso, né, cara? Eu tô na rede porque daqui a pouco eu vou entrar num avião e ficar 12 horas na bosta de um avião até ser uma bosta. E vai ser maior merda. Vai ser maior bosta. Chegar lá e dar uns rolês lá vai ser legal, mas. O problema é viagem. É o problema é viagem. É o processo, tá ligado? Vai pra Jamaica? Eu vou para Jamaica. Não, não vou. Eu vou pra Paris ver um torneio de lutinha. Lutinha é legal. Eu vou pra Paris com meu par romântico Chuchu, CNB Chuchu, que nem tá aqui pra se defender. Se fudeu. Ninguém mandou não vir. Eu não. Ninguém mandou vir. E ao lado do Capitão Caribenho, temos o senhor Ray Onyx. Uhul! E aí, cara? Super empolgação. Total, nossa. Capitão Empolgação. Eu vou contar pra não usar essa história contra mim no futuro. Vai ser usado, a tá gente ligado? A gente tava gravada. Não, agora não, porque é só. A gente tinha gravado, a gente tinha marcado pra gravar umas 11 da manhã hoje. E eu fui dormir às 3h30 e eu falei, tipo, não, Sussa, eu acordo às 10, dá totalmente tempo de chegar lá. E me acordaram às 11h20 da manhã, falando, tipo, onde você tá, velho? E aí eu tive que vir correndo. Não, e detalhe que, tipo, às 9 horas da manhã a gente recebe uma mensagem do Raoni, tipo, apenas zzzzzzzzzzzzzz e um emoticonzinho de dormindo, assim. Eu mandei isso, você mandou isso. Você nem viu. Eu não lembrava. Não, não, peraí. Eu preciso achar isso. Cara, você mandou no grupo do Facebook. Sério que você não lembra que você mandou isso, sei, cara? Porque você avisou que vinha. É. E daí eu, tipo... Ah, deixa eu... Eu acho que já tava respondendo. Só mandou um ZZZ. Eu acho que vocês... Que alguém já tava respondendo e tal. Então, tipo, deixa eu falar que eu entendi que eu sei o que está acontecendo. Né? Tipo, claramente. Mudaram os planos. Eu só mandei um, tipo... Eu não vou mandar, ok. Deu mandar, tipo, tá bom, vou voltar a dormir. Que da hora. Não, eu totalmente não lembrava disso. Não, tanto que foi muito... Tanto que quando a gente viu que você não tava chegando, a gente falou, então ele obviamente tá dormindo porque foi isso que ele falou no grupo hoje. Ele só mandou um monte de zezes. Pior que o Danilo falou alguma coisa, tipo, o Raoni manda só um zezezê. Eu, tipo, é verdade. Curativo, assim, de, tipo, não, não, não. Literalmente fez isso. Foi como se o Raoni mandasse um ZZZ, tipo, realmente, engraçado. Não, eu mandei mesmo. Nossa, eu realmente não lembrava isso. Cara, velho, você pegou, foi o brother mais cara de pau que eu já vi nos últimos tempos, cara. Isso foi foda, cara. Tem que colar, foda-se. É isso que eu tô fazendo. ZZZ. Ainda não tava na hora. Mas, cara, faz sentido, né, cara? Porque você também tá cagado aí de fazer o mangá lá. Eu tô fazendo o mangá pro rolê do... Manga Awards. E, nossa... Mas tá da hora. Tá ficando lindo. Tá ficando bonito. Quer ser mangaká, né? Dá nisso, né? Vai lá, trouxa. Vai. Nossa, Não quer trabalhar na Jump, não? Vai lá. Cada segundo que eu tipo, paro, fico... Como que esses caras fazem isso, tá ligado? Eles fazem 20 dessas por mês. Não, 20 dessas por semana. E eles estão pensando ainda no que eles vão fazer no futuro. E eles têm que escrever tudo. Tipo, é impossível. É impossível. E ainda tem gente falando que eles fazem pouco, tá ligado? Faz mais! Manda logo! Vai se fuder. Isso explica, né? Porque sempre todo mangá, todo episódio, sempre tem, tipo, vários retrospectos de episódios. episódios anteriores, tá ligado? Tipo, oh, estou lembrando de uma coisa. Eles reutilizam uns painéis de, tipo, de episódios anteriores. Tipo, é bom, não, vai. É. Ai, mata três minutos aí com retrospecto. Pois é, senão mata um filho da puta, cara. É osso. E nós nos apresentamos. Que vocês estão vendo, assistindo, jogando, ouvindo? A gente tá o quê? Jogando, assistindo, ouvindo, jogando. Eu quero muito abrir. Sabe o que eu tô assistindo? E pior que nem é tão ruim. The Good Wife. É péssimo. Não, Good Wife eu assisti e foi da hora. Mas agora, porque sempre que eu tenho que fazer um negócio que é desenhar por muito tempo, igual, tipo, quando eu fiz o Corny, eu assisti How I Met Your Mother inteiro. Que legal. Só tocando no fundo, assim. É, tipo, eu deixo o iPad do lado passando e eu fico ouvindo enquanto eu desenho. Que horrível. Nossa, e pior que é, não, eu achava que era horrível, era uma puta coisa de bazingueiro e é não tão ruim. E esse é o Marcel, a melhor nota. O melhor que você pode falar sobre How I Met Your Mother. Mas eu também. Que você tava vendo? Agora eu tô assistindo Heroes. Puta, cara. Que tá no Netflix, velho, né? Velho, é. Por vocês quê? Já assistiram? Eu assisti a primeira temporada assiduamente. E a primeira já é... Porque, tipo, é um bagulho que... se você não assistiu, ele é tipo um X-Men, só que na novela. Então, tem várias pessoas com histórias interligadas e cada um tem um poder. Isso, é. E daí eles têm que se juntar pra, tipo, evitar que um deles mate todo mundo. Que é, por acaso, o Spock. Que é o Spock, só que daí... É o Spock. Porque o Spock é o cara malvado. Foi aí que o Zachary Quinto aconteceu, antes de virar o Spock. Exatamente. Só que... Velho, tem, tipo, como é uma série, eles têm que fazer, tipo, não, isso, a gente tem que vender isso pra todas as pessoas do mundo, e não só os nerds. Tem, tipo, umas mulheres com os problemas de dona, eu tenho que sustentar minha família e lidar com os meus poderes. Ué. E daí ela tem um filho, e o filho dela não foi aceito na escola. Daí, nossa, velho, e daí, tipo, tem uma mina que é uma cheerleader, e eles têm que lembrar todo tempo que é uma cheerleader, Deus sabe por quê. Tipo, a característica mais importante dela, que é de que ela poder é uma cheerleader. É uma mina que não morre, tá ligado? E todo tempo, não, porque ela... E tem várias vezes que, tipo, tem uma cena dramática dela, tipo, oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem sou eu no mundo? E daí, tipo, E daí ela vira, tipo, eu sou só uma cheerleader. Cala a boca, velho, o que eu tô vendo? E daí, tipo, eles têm que evitar que alguém exploda Nova York a primeira temporada inteira. E são 700 episódios uma temporada, e todos são de uma hora, é péssimo. O negócio não acaba nunca, de verdade, é muito longo. E daí eles salvam Nova York, eles impedem que o negócio, porque o cara exploda. E daí eles vão pra segunda temporada, onde eles têm que impedir uma conspiração dos... Porque eles sempre têm, tipo, uns caras que eles estão acontecendo ao mesmo tempo, eles tendo poderes e tal. Sim. Por um motivo, e é, tipo, a companhia. Porque a companhia está atrás deles e tal, e, nossa, eles querem ferrar todo mundo. E daí a segunda temporada, eles têm que pegar esses caras. Daí tem, tipo, um núcleo que fala espanhol e que é chato e não dá em nada, aliás. Eles, é verdade. Cara, eles apenas é verdade, morrem. Não dá em nada o núcleo espanhol, cara. Núcleo latino-americano. É, cara, resumidamente é uma bosta. Resumidamente é uma bosta. E é foda que, tipo... E pior que vão fazer novas temporadas, tá ligado? Né? Sério? Bom, eles estão pensando em fazer uma nova temporada de Heroes. Assim. Não, sério, é muito chato. E o mais foda é que, tipo, um cara, ele para e viaja no tempo e no espaço. Que é o Japinha. Que é o Japinha. Então, não é muito engraçado que, além de ele ganhar superpoderes de teletransporte espaço-temporais, assim, ele também ganhou o superpoder de se vestir como um gótico dos anos 90? Mas é porque no futuro ele vira uma pessoa triste. Num gótico dos anos 90, tá ligado? A única coisa que eu sei dessa série é que o nome dele é Hero, não é? Que é bosta, hein, cara? Pô, eu vou fazer uma série que chama Heroes, daí tem um japonês. Tipo, que nome a gente dá pro japonês? Já sei! Tem um nome no Japão que cola. Que é Hero! É tipo aquela bosta, aquela outra merda meio Light to Me, que o nome do cara é Dr. Lightman. É verdade. O porra do Rumble. Sério, é verdade, velho? Lightman. Dr. Light to Me. Que eu achei que vocês assistiram. Dr. Light to Me. Oi? Vocês assistiram? Eu não vi ainda, cara. Preciso ver. Não assista, é uma bosta. É mesmo, cara? Não, é uma bosta. É mesmo, cara? Nossa, esse foi um que as pessoas falaram que era bom, né? Era então. Esse é bom. Ele ganhou o Oscar, Deus sabe por quê. Porque é uma bosta. É ruimzão mesmo? É ruim. Caceta. Sabe que saber. É ruim? Ruim. Você jura? Tipo, porque os desenhos animados depois do Story tem que ser... É muito ruim. É, tipo... Bosta. Se você escolhesse pular de um prédio ou assistir esse filme... Depende do prédio. Mas caralho. Eu considero o prédio. Não, é, tá bom, não é tão ruim. Mas é tipo, é só um. Ele é um episódio de um desenho animado sobre super-heróis. Tá, ah. É essa a profundidade dele. Puta, que bosta. É, tipo, a gente não precisa se empenhar muito hoje, porque a gente vai ter outro episódio semana que vem. Parece que é essa vibe. Sei, puta que pariu. E realmente tem umas reviravoltas e umas coisas que são muito tipo. Ok. Isso aqui. Sério, eu não sei. E daí, tipo, eles vão fazer um negócio que, não, a cidade se passa em São Francisco, mas também é Tóquio. E daí... É, você não viu isso? Não vi nada disso. A cidade chama San Francisco. Que bosta. Tipo, é o pior nome de todos os tempos, mas a arte do, tipo... A cidade. Ficou muito da hora, ficou muito da hora. Bom, pelo menos isso, né? Mas o nome é uma bosta. Que merda. E daí é um conceito idiota se você não vai fazer o melhor filme de todos os tempos, tá ligado? Sim. Mas... Se você não é o Jodorowsky, tá ligado? É, tipo... Seu filme não é surrealista. E daí o moleque chama Hero, sabe? De tipo... Sério também? É, tipo... Sério. Caralho, usaram duas vezes essa mesma piada. Caralho. Pra coisa de super-heróis. Tipo, mano, por favor. Tipo, alguém pegou, olhou e se falou assim... Puta, cara, aquele japinha da série lá... Bem sacado. Boa, é bem sacado. Boa sacada, cara. Eu vou usar isso também. É tão bom que eu vou usar duas vezes. Você vai ver o mesmo roteirista, tá ligado? Sério, se você assistiu Heroes... Que pena. Para. Se você não assistiu, não assista, velho. E o foda é que, tipo... O cara tem que ter 300 personagens, tá ligado? Porque é uma série. E daí cada um tem que ter um poder. Sim. E daí, tipo, essa mina é o Hulk, essa mina é o Wolverine, esse cara é o Super-Homem pela metade. Super-Homem pela metade. É, porque ele só voa. É, ele só usa cueca por cima da calça, esse é o poder dele. E esse é a vampira. Daí, tá, na segunda temporada, e cada um tem um poder, tá ligado? Isso que é da hora. E daí, tipo, eles... Da não, hora. A gente precisa parar essas pessoas. Esses dias um moleque, ele matou todas as pessoas na escola dele, sugando o oxigênio da sala. Tipo, uau, eles têm, tipo, os poderes são realmente limitados, tá ligado? É tipo One Piece. Cada pessoa tem um poder. Então eles têm os melhores poderes de todos os tempos. Mas me diz um negócio, a sala de aula não tinha janela? É, Deus sabe o que aconteceu. Tipo, cara. Mas o foda é que, tipo, na segunda temporada, aparece outro cara que voa. E outra pessoa que... Ah, não é o único, né? Não são poderes únicos mais. E é muito claro que se você conseguiu segurar isso até a primeira temporada, mas na segunda não, é muito óbvio que você só, tipo, eu não sei mais o que inventar, sabe? Sim. Tipo, eu preciso... Acabaram minha lista de superpoderes que eu fiz. Eu sei todos os poderes foda, então os próximos são, tipo, uma mina que aprende as coisas assistindo TV. E um moleque que fala com um computador e, tipo, velho... É verdade. Sério, é... A primeira temporada já é muito stretch, já é muito difícil ser... Tá bom, vai, beleza. E daí a segunda temporada é a mesma coisa. Eles, tipo, vem um futuro catastrófico e eles têm que ficar viajando no tempo, indo e voltando pra consertar. Mas se o cara pode voltar uma vez no tempo, ele pode voltar mil. Eu não tenho por que estar assistindo esse negócio. Ele pode só tentar quantas vezes ele quiser, tá ligado? Sim, até dar certo. Cara... Zoar. É, não, zoar. Sério, vocês estão assistindo e jogando? Cara, eu tô jogando videogame. Olha só. Eu pensei que era bot. Mas eu tô jogando os Final Fantasies que saíram, que é o Final Fantasy 15. E também dois. Aí tem o Final Fantasy Type Zero. Porque, tipo, o Final Fantasy 15, na verdade, é a demo, mas, né, as pessoas compraram pela demo do Final Fantasy 15, não pelo jogo de fato que vem junto, que é o Type Zero. Mas o Type Zero é muito bom, mano. Ele é realmente mais violento, assim. Tem um sangue, assim, uma galera morre mesmo, ou com empalada no começo do... Caramba. Do coisa. E Final Fantasy sempre foi, tipo, chocobos, coisas fofas, mágicas, sabe? E esse é mais violento, assim, e o sistema de batalha é muito legal, que é também mais próximo com esse do 15, assim, que é mais dinâmico, sabe? Não é aquela coisa menu paradão e tal. E a história parece ser interessante de... Ah, você é essa escola mágica fodida aqui que você para todas as revoluções que estão no mundo, você entra em todas as tretas e salva todo mundo e tal. Da hora. Então é divertido e tá, digamos que está prometendo. Eu ainda vou jogar mais e vai ser interessante. Agora, o que eu estou realmente me fudendo é a porra do Bloodborne, cara. Que é muito... Mano, eu não sei, cara. Eu não sei se... Não, eu não sei até quando... Então, é assim, é que qual que é a minha... São várias dúvidas quando eu jogo Bloodborne, assim, dúvidas pessoais, assim, que é... Primeiro que eu acho que a maior limitação que eu tenho no jogo é a minha própria paciência, tá ligado? Eu não tenho paciência simplesmente de, tipo, bate, aí vai pra trás, fica escondido aí, bate de novo. Não, eu quero, tipo, entrar e foda-se. É assim que você tem que fazer, senão é, você morre. É, tipo, você realmente tem que saber bater e desviar. Bater, esperar o cara, tipo, esperar o momento certo dele atacar pra você, tipo, desviar e bater, entendeu? Uhum. Tipo, é muito bonsai, assim, sabe? Então, você ficar cortando folhinhas por dia, assim, sabe? E quando você morre, tipo, mano, você só quer, tipo, estragar o seu controle, sabe? Tipo, ficar, você, eu fico muito puto, assim. Porque você tá trabalhando naquilo faz 6 horas. É, então, cara, eu tô exatamente no começo ainda assim, no primeiro... Assim, na segunda lanterna, sabe, que você liga. E aqui é, tipo, a cada vez que você liga uma lanterna, é que nem no Dark Souls com os bonfires, tá ligado? Então você meio que salva o jogo, assim, uhum. Então... Você começa só a partir dali, assim. Uhum. E mesmo assim, eu já fiz 1 milhão de vezes, eu sei exatamente como matar os primeiros caras que aparecem, assim, na fase, os primeiros monstros lá. Mas sempre chega no momento que eu morro. Toda vez eu não consigo passar de jeito nenhum, sabe? Em mais de 10 anos conhecendo o Falcão, foi a primeira vez que eu vi ele jogando controle no chão, cara. É, eu sou... No chão? Joguei, velho. Eu não consigo. O que eu fico pensando é assim, quantas vezes eu preciso morrer? Porque as pessoas falam muitas. Não, mas eu preciso de um número exato pra eu saber se é um problema que eu tenho de talento ou se é algo que eu realmente preciso jogar. Se eu nunca vou conseguir. É, entendeu? Eu preciso saber se tem um ponto ali que eu consigo passar ou se eu nunca vou conseguir ficar bom nisso e eu sempre vou morrer, entendeu? Tipo, eu preciso saber disso, sabe? Assim. E eu não sei, assim, Tipo, eu queria que o Mussa me respondesse essas coisas, assim. Cara, eu queria ver o Mussa jogando essa porra, cara. E, cara, ele é o Mussa, entendeu? Ele passou de toda essa primeira parte, tipo, em algumas horas. Mas por quê? Porque ele jogou muito Dark Souls, muito Demon Souls, então é o mesmo esquema. Eu realmente, eu morri muito só no Dark Souls, sabe? Eu nunca fui muito longe, assim. Isso é bem verdade. É, eu nunca fui muito longe. Então, assim, eu não sei se eu preciso realmente me investir. É meio irritante um pouco isso, entendeu? Porque eu não sei se eu preciso me investir, se você vale não sabe a pena. Se um dia isso vai investir. Dar certo. Isso, entendeu? Não vale a pena. Eu não sei se vale a pena investir nisso e eu morrer 300 vezes até dar certo, sabe? Uh-huh, assim. Uh-huh. Mas não, o Mussa morreu acho que 2 vezes, sabe? Eu tinha lido assim. Ele morreu 2 vezes e matou o primeiro chefão. Eu nem vi a cor do primeiro chefão, entendeu? O Mussa é tipo Lorde do bagulho, né? Não tem nem o que falar, cara. É, cara, ele é muito Lorde disso, cara. Mas, tipo, você sabe que eles falam que o Dark Souls e agora o Bloodborne é tipo um jogo budista, né? É um jogo da purificação. Você tem que sobre renascer várias vezes cara, pra encontrar o melhor caminho. Se isso acontecesse, eu iria... É, não, pode até ser. Nossa, cara, eu ia tornar uma pessoa muito odiosa nesse lance de renascer de novo. Você tem que aprender. Você tem que... Nossa, cara. É questão de paciência. E é meio bizarro porque eu assisti... Lembra da última vez a gente tava falando sobre o Edge of Tomorrow lá? Aquele filme com o Tom Cruise que é legal, inclusive. Que é. Surpreendentemente é um bom filme. E eu fico pensando, tipo, que ele passou, acho que anos acordando naquele mesmo dia, morrendo e acordando naquele mesmo dia. Tipo, meu Deus, eu não sei. É isso, essa é a sensação do dia da marmota, cara. Na terceira vez eu já quero me estourar a cabeça, não, foda-se, chega. Eu vou me matar, foda-se. Outra coisa. Né? Tipo, foda-se, sabe? Ah, é, faltou. Enfim, não é isso. Fácil, não. Não é fácil ser Mussa, cara. Não, cara, não é. A vida Mussa entre Mussa a Life. Morte e o Bloodborne. E você, Dani? Eu tô reassistindo The Wire, cara. Ainda? Mas calma, qual a temporada você tá? Eu tô na quarta. Ah, tá. Pela última vez. Ainda? Não, tem 5 temporadas. Então. Eu tô reassistindo The Wire e, meu, eu já assisti essa porra antes e assistindo de novo ainda é uma bela de uma jornada, cara. Cara, eu descobri umas coisas sobre o The Wire hoje, que eu li numa lista, acho que do Huffington Post, alguma coisa assim. É, primeiro que a maioria dos personagens realmente foram baseados em personagens reais. E muitos desses caras aparecem na série, tá ligado? Inclusive o Omar, ele aparece. O cara que fez o Omar aparece? O Omar é aquele brother do Omar lá pra penúltima, última temporada que ele tem a redinha na cabeça, tá ligado? Sei. É ele. Ele é o Omar, de verdade. Pode crer. Ele morreu recentemente. Ah? Esse cara, E manja aquela história dele se jogar da janela. Oh, spoiler, galera. Manja aquela fita que ele se joga da janela? Lembro. Pelo que eu li, aparentemente eles tiveram que, tipo, diminuir o número do andar que ele se joga na série pra não parecer tão surreal. Absurdo. Porque ele se jogou de mais alto. Caralho, velho. É, bizarro. E sobreviveu de boa. E sobreviveu. Tanto tá que tá aí. Na série, tá? Não, então, e também o senador Clay Davis do Xiii. Ele também. Ele também, ele fala sobre o shit, que foi uma coisa que, na verdade, quem fez, que criou esse shit foi o Spike Lee. Naquele, a 25ª hora com o Edward Norton e tal. Que o Edward Norton vai ser preso e ele tem um dia só pra dar adeus pra família dele antes de ser preso e tal. Esse ator tá lá e foi ali que nasceu o shit. E aí ele trouxe pro The Wire, ele não imaginava que nunca ia acontecer isso. Nossa, assim. E pegou inclusive todos os atores falando É. E sabe o que eu achei mais legal do The Wire? Que essas curiosidades? Tudo? Que eles faziam. Que eles faziam velórios pros personagens. Então, tipo assim, eles descobriram que o Stringer Bell morreu, eles foram lá e fizeram um velório pro Stringer Bell, tá ligado? Caralho, cara. Tipo, eles faziam velórios pros personagens pra eles sentirem de fato o impacto que morreu, que era, sabe, que era tipo, pra eles se relacionarem e tal. E diz que, tipo, até a quarta, quinta temporada, assim mesmo, até o final, tinha uns atores ali que, tipo, falavam, ah, mas eu não sei pra que bosta de série é essa, não vai dar em nada essa série. Tipo, sabe a mina que faz a policial, o detetive, a Mika? A Kima? Kima. A Kima disse que, tipo, e até o senador Clay Davis lá, disse que na terceira temporada eles estavam fazendo uns outros negócios, eles só mandaram pro David Simon. Tipo, ah, meu, tô ocupado aqui, depois eu gravo essas porras, sabe? Assim, tipo, eles estavam um pouco se fudendo pra gravação, assim, do The Wire, assim. Tipo, mal sabia que ia ser a maior série de todos eles não tempos, sabiam, tá, sabe? Aí um dia diz que o David Simon reuniu todo mundo e falou, ó, mano, o lance é o seguinte, porque que isso é importante, papapá. Aí todo mundo entrou na vibe do negócio, assim. Mas demorou até a terceira temporada pra ele conseguir fazer mas isso. Mas é que na terceira temporada aqui, mas fica de saco cheio mesmo. É? Tipo, tá de saco cheio do rolê ali, isso é engraçado. É? Então, que brisa, cara. É meio que isso. Que doido, cara. Doido, né, cara? É, muito doido, cara. É, então. Porque eu acho que eles foram vendidos como, assim, venderam a ideia do The Wire pra eles como se fosse um negócio meio Law and Order, sabe? Saquei, CSI. Saquei. E aí eles viram que não era nada disso, assim, sabe? É, claramente. É, então. Mas é, The Wire é muito bom, né? Cara, The Wire é do caralho, cara. Eu acho que eu vou assistir todo ano. De novo, essa porra. É do caralho, cara. É muito bom. É muito legal, tô ligado. Cara. É isso que eu estou vendo ultimamente. Bacana, legal, hein? Loki. Então, vamos entrar na treta agora? Vamos fazer uma pausinha primeiro pra gente se preparar aqui e tudo mais. Então tá. A gente beber um copo d'água. Eu tenho que preparar minha voz de locutor também. É verdade. E é isso aí, já voltamos. I'm a lonely, be the only hope I got left. Blessed without success. Fuck stress, I'm gonna trust the best. I'm nervous that she's upset. She don't want me, bitch, I'm flustered. I'm the risk to care without the progress. Roses all on her wedding dress. Blood from my mouth, I'm a mess. E nós voltamos! E pra quem não percebeu, hoje é dia de... Super debate! Super debate! Como é que era antes? Era mega debate? Grand Prix da Treta! Grand Prix da Treta! Então vamos voltar, vamos lá. Então é o... Grand Prix da Treta! Grand Prix da Treta. Treta. Pra quem não lembra, o Grand Prix da Treta é quando a gente se reúne e escolhe algo bem banal e a gente discorda. Pra a gente discordar um dos outros. Exato. Exatamente. E normalmente é uma comida, né? É, exato. O primeiro Grand Prix da Treta foi salgadinhos. Sim. Foi bem interessante. Todos nós levantamos argumentos importantes. Exato. E a grande real é que no final do Grand Prix da Treta ninguém é o vencedor. Isso é importante. É. Todos somos perdedores. Exatamente. E o tópico de hoje são refris. Refri. O velho refrigerante. Refrigeranto. O soda pop. Sodinha. Sodinha. E cada um aqui vai defender uma sodinha diferente ou bebida gasosa diferente que curte. Claro. E no final desse debate, Grand Prix da Treta, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Só pro deleite de todos os ouvintes. Exatamente. De a gente se xingando que nem um bando de imbecil. Vamos fazer, tirar dois ou um pra saber quem começa? Tipo, sabe, lembra como é 2 ou 1? Não lembro, lembro. Eu acho que o nome é um pouco... Então. Então, beleza, vamos lá, 2 ou 1. Quem sair é o quê? Quem sair começa. Quem sair ganha. 2 ou 1. 2 ou 1. Vai se fuder vocês. Só pra galera ficar ciente, saiu 2 vezes. 2 ou 1. Aí, você começa. Vai, focou nisso. Eu começo, então. Vamos lá. Qual que é o seu refri, bebida gasosa? O meu refri... Refri. Veja bem. Veja bem, o meu refri é a base de todos os refrigerantes. Lá vem. Qualquer coisa que vocês queiram fazer, o que vocês vão argumentar nos próximos minutos, não existiria sem o meu refrigerante. Então vocês têm que entender isso, entendeu? Que eu sou a base das bases. Olha, entendeu? Eu sou a gente entende. São Pedro dessa conversa, entendeu? São Pedro fundou a Igreja Católica. Entendi, e ele era a base sólida da igreja. Foda-se que São Pedro. Ou, aliás, foi São Paulo, aliás. Nem até a Rede de Santo. Enfim. Não ligamos. Eu não ia na escola dominical, cara. Então, enfim, o meu refrigerante, que não sei muito bem se posso nem chamar de refrigerante, porque ele é a base de tudo, é a grandíssima água com gás. Quer dizer, claro, vocês vão zoar e vocês vão falar que eu sou normalzão. Ah, mas é claro, o Falcão pega o mais normal de tudo, nem refrigerante, não daria nem estar defendendo isso. Mas, cara, é sério, é a base de tudo. Tá. Em algum momento, um cara falou, quer saber? Eu acho que eu vou assoprar nessa água aqui, até uma hora que vai ficar, essas bolinhas vão ficar dentro da água. É assim que eles fazem. E é assim que eles fazem. Os chineses soprando a minha água. Tem chineses com canudo. Uma bolinha ali. Mas, cara, é bem isso, né? Água com gás, pra quem não sabe, começou com o Clube Soda, que era a base realmente para fazer drinks e outras coisas. O refrigerante realmente era uma mistura de Clube Soda com... outras coisas, doces, xaropes diferentes e tudo mais. A princípio eles começaram a ser vendidos na farmácia, por incrível que pareça, em 1800 e alguma coisa. O Falcão foi no Wikipedia antes de vir pro debate. Você tá ligado que eu tô chutando tudo isso, mas tudo bem. Mas enfim, mas eles de fato, eu imagino que eles deveriam ser vendidos na farmácia, porque eu acho que essas coisas vendiam na farmácia. Ou eles entregavam na porta da sua casa antigamente, que nem era leite. Cara, sabe? Eles vendiam até cigarro na farmácia. Cara. Exatamente. Sabe? Tipo, eu acho que eles entregavam na porta da sua casa, entendeu? Tipo, você assina o seu Netflix da água com gás de 1800 e pouco, e aí você, junto com o leite, você recebe o Spritzer, sabe? O Spritzer, tal. Que é água com gás, meio, né, Clube Soda e tal. Falcão está inventando tudo isso. Tudo. E aí a gente, enfim, aí eu sei que a minha paixão por água com gás começou quando eu era bem cedo, porque eu tava, essa daqui é água, ok, beleza, é água. Aí eu falei, peraí, mas o que é esta água diferente, com rótulo diferente? Aí eu bebi, era tipo, uou, tem bolinhas na minha boca, sabe? Isso daqui é maravilhoso. É tipo água com gostinho. E não é nem um gostinho enjoativo, tipo doces e coisas do gênero. É tipo só um gostinho. É refrescante se você bota ele na geladeira e você toma no dia de calor. Você também pode ficar, tipo, arrotar que nem o Daniel, por exemplo. Sim. E ficar, tipo, todo gaseificado na região nasal, assim. Você começa a chorar e lacrimejar. Exato, você pode ficar meio gaseificado e tal. Mas ele é maravilhoso, entende? Tipo, ele é muito gostoso. E assim, eu entendo que tem pessoas que não gostam, mas essas pessoas simplesmente não têm alma, entendeu? Então, tipo, eu acho. Não, veja bem, disse o cara que tá defendendo o Keanu Reeves nos refrigerantes, tá ligado? De novo defendendo o Keanu Reeves, tá ligado? Mas beleza, vai lá, continua. Mas, enfim, e eu acho que é muito interessante isso. Inclusive, há muitos anos eu luto pela igualdade. Eu luto. Onde você luta? E como você luta? Eu luto pela igualdade do preço da água com gás com o resto das águas, entendeu? A marcha de um homem só paulista. Entendeu? Eu acho um absurdo a gente diferenciar o preço das águas, sabe? Água mineral é água mineral, com gás ou sem gás. Você não olha pro gás quando você toma a sua água, entendeu? Você não deve olhar pra cor da pele da sua água quando você... Então, isso que eles cobram mais. Exato. Então, e eu acho que é um absurdo que eles cobrem mais pela água com gás. Eu acho um absurdo, assim. Então, pra mim, de certa forma, a água com gás, além de tudo isso que eu falei, ela evoca essa luta pela igualdade, entendeu? Um senso de rebelião. Um senso de rebelião, de tipo, não vou tomar a sua água sem gás. Mas sabe que no máximo que eles vão fazer é provavelmente aumentar o preço da água normal, tá ligado? E aí um monte de gente vai se fuder por conta disso. Exato, tá ligado? É bom, cara, é o preço da luta das ruas, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Os movimentos sociais têm claramente... É culpa da Dilma, cara. É culpa da Dilma, entendeu? É comunismo. É o comunismo e é assim que funciona, cara. E é isso, basicamente, é isso porque por isso que eu amo com gás. Que é essa água plus, tá ligado? É tipo um New Game Plus da água. Água plus. E você toma e é tipo, é uma água especial, entendeu? Pra que você faz você se sentir especial. E é interessante também, se vocês querem saber, que tem muitas águas que inclusive são naturais. Você conhece alguma fonte de Coca-Cola? Você conhece alguma fonte de Guaraná? Eu não conheço. Você conhece uma fonte de água com gás? Conheço. Conheço mesmo, já fui, já tomei. É sério, é sério. Você bota a mão assim, a Julieta tirou o óculos agora. Você bota a mão na biqueira assim, ó, pra fazer uma conchinha e bebe. E é tipo, mano, Minalbão, entendeu? Tipo, Minalbão saindo ali de tipo da torneira, cara. Eu gostaria muito de morar nesses lugares. Então, mas o que é o lance da água com gás, cara? Tipo, água com gás, você, tipo, beleza, você tem suas bolhas, você tem fonte de água com gás. Mas qual que é o lance do refrigerante? Do refrigerante da cola, da soda, da Fanta, do Guaraná? É o escapismo, tá ligado? É você justamente pegar e mergulhar alguma coisa que não existe, tá ligado? Você tá bebendo um bagulho que não tá lá. Não... É tipo, é uma metafísica dos líquidos, assim. Exato, aquela coisa lá, tipo, não é natural, não é de Deus. Tá ligado? Tipo, é... que é isso? Coca-Cola, Guaraná, tá ligado? Tipo, é docinho, a natureza não criou esse sabor, tá ligado? Tipo... Eu tô achando absurdo que qualquer argumento que você faça depois disso parte do princípio que o Falcão realmente achou uma fonte de água com gás. É, cara, existe. E mano, fora que eu volto ao meu argumento inicial que eu usei desde o último Super Debate Grand Prix da treta, é que, tipo, mano, esse é o Keanu Reeves do rolê, tá ligado? Mas, cara, tem um... Entendi, tipo, água com gás, essa fonte aí, que eu tava falando, essa fonte natural, é tão foda que o presidente da Nestlé chegou a dar declarações absurdas falando que a água deveria ser um bem privatizado e tudo mais. Pelo tamanho do amor que ele sente por essa fonte, entendeu? Ele quer privatizar essa porra dessa fonte. É uma única fontinha, tá ligado? É uma única fonte de água com gás que existe. E o Falcão foi lá. É o néctar dos deuses, cara. Ele só sai de um lugar. Fez um rolê com dona Nestlé. Falou, ei, senhor Nestlé. Tudo água com gás da fonte. O senhor quer prosseguir? Pode ser, cara. É, pra variar, né? Sempre defendendo... alternativo. Mas, a terceira via do a terceira via, né, tipo, o bottom tier do rolê, tipo. E novamente, que nem quando eu defendi o Fufura, o Salgadinho Torcida, eu vou defender esse review porque eu gosto dele, cara. Eu realmente gosto dele. E tipo, num ambiente na qual eu tenho a opção de pegar ele, tipo, eu vou falar assim, pode ser Pepsi. Ô, louco. Pau, toma essa minha introdução, chutou bundas, cara. Foi muito bom. É, cara, joguei o debate só ficou essa, cara. E o Falcão acha que viu uma fonte de água com gás, mas... Eu vi, cara, não foi fruto da minha imaginação. O que você tomou nesse dia, cara? Minha boca lá, sabe? Me descola um pouco disso que você usou no dia, aí, cara. Foi água com gás, cara. Água com gás da fonte. É isso que eu bebi. É, tinha os gnomos, aposto. Mas enfim, eu vou defender Pepsi, porque, mano, Pepsi é muito louco, cara. Tipo, eu não sei, eu acho que, tipo, o meu gosto por Pepsi surgiu pela saturação de Coca-Cola, tá ligado? Tipo, depois de anos bebendo Coca-Cola, eu falo assim, Coca-Cola. E daí, tipo, o senhor gostaria de Pepsi? Eu falo, tá, pode ser. É, não, assim, eu sou um cara que não gosta muito de refrigerantes em geral, assim. Sim. Mas de Coca-Cola em específico, eu nunca fui muito chegado. Sim. E eu sempre me perguntei, porque assim, tem muitas pessoas que defendem que o gosto da Pepsi e da Coca são radicalmente diferentes, assim. Eu nunca senti tanto essa diferença. Cara, eles são diferentes, cara. Mas, principalmente, eu acho que Pepsi, entre as duas, eu acho que Pepsi é melhor. Assim. Eu curto, eu gosto de Pepsi, cara. Eu acho, inclusive, que Pepsi tem... É porque é mais bala, sabe? Parece tem um gosto que você fala, não, pelo menos aqui não estão tentando me enganar. Exato, entendeu? E tipo, sei lá, ambas as situações, os caras estão claramente enfiando colheres e colheres de açúcar goela abaixo, tá ligado? E cafeína. Tipo, é que Pepsi... Por algum motivo, esse açúcar ele vem de uma maneira menos. Tá ligado? Que? Coca-Cola. Manja. Entendeu? E fora que tem uma coisa que eu gosto da Pepsi, é o rótulo dele. Eu gosto das cores, cara. Tipo, o design deles é bom. Você vê o rótulo azul, você fala assim: que refrescante. Azul. Tá ligado? Tipo, me traz uma sensação de refrescância, assim. Daí, tipo, sei lá, por algum motivo, o Pepsi ele. Não sei, Pepsi. E Pepsi Twist? Pepsi Twist eu não gosto. Não. É porque aquele limão que não existe lá me incomoda, tá ligado? O bagulho que não existe num negócio que já tá pronto é meio esquisito, né? É, então. Colocar gás na água. É, por exemplo, tá ligado? Filho da puta. Mas eu não sei, eu gosto de Pepsi, cara. Tipo, eu curto. Vocês já sofreram preconceito por escolher Pepsi em vez de Coca-Cola? Já. Toda vez que ele sai comigo. Toda vez que o Raoni tá no rolê, eu falo, Pepsi. É verdade. Raoni te zoa mesmo, é verdade. Socorro, o Raoni, ele tipo, bom, não vou falar muita porque coisa. Pior que eu não zoo, é igual quando eu falo que o Van Depp fala metade de cada frase em um idioma. Uhum. Não é que eu esteja zoando, é que eu fico abismado que exista uma pessoa que faça isso. Mas o que tem de tão absurdo é que alguém gosta de Pepsi, cara? É delicioso o Pepsi, cara. É muito bom. Não, tipo, é realmente muito bom. E aí, ó, viu? Mas assim, convenhamos, a gente tem. Convenhamos que, tipo. Não, e fora tipo, levando em consideração colas no geral, tipo, fora Pepsi e Coca-Cola, você tem, tipo, meu. Tá, roller cola é legal, é gostoso. Mas tem, Dolly, tipo, por exemplo. É, Dolly é uma bosta, tá ligado? Então, tem... mas aí que tá. Aí eu acho que já, você já está sendo um pouco prepotente na sua argumentação, Daniel. Então, porque eu acho que... Você vai defender Dolly, então. Você vai defender o Coca, você não vai defender Dolly agora. Eu acho que seria prepotente se ele dissesse que ele achou uma fonte de... de Dolly. Mas Dolly, antes disso... Porque, cara, eu acho... Eu já ouvi esse comentário antes. Ah, não. Ah, mas Pepsi e Coca-Cola são diferentes e tal. Mas, não, mas... Nossa, Pepsi é muito melhor que Dolly. Tipo, porra, nem é. É meio que um gosto sim. muito parecido dos dois. É, no final do dia eu acho que, né? Bem parecido. É, tipo, é bem aquele negócio cáustico ou doce, assim, sabe? Tipo, mas parece que eu queria levantar aqui. O paladar de uma pessoa que começa falando, eu não gosto de refrigerante. Então, isso pro ponto de vista de alguém que não conhece, que está, digamos assim, distanciado do objeto de pesquisa no qual estamos discutindo. É a melhor pessoa pra opinar sobre o assunto. Keanu Reeves do rolê, vai. Mas é o que eu acho, entendeu? Eu acho que, tipo, esses gostos são meio parecidos, assim. Ah, mais ou menos, cara. Tipo, uma vez eu comprei uma Coca X, não lembro qual que era a marca do bagulho, mas era 3 litrão por 3 reais. E, louco! É, então, tipo, o que me chamou a atenção era, tipo, pô, 3 litros por 3 reais, tá ligado? Uhum. Eu peguei, levei pra casa e tudo mais, bebi assim, tô aqui de boa. Eu bebi uns copos e eu vi claramente que eu tava me enganando ali. Tipo, eu tava mentindo pra mim mesmo pra falar que, não, valeu a pena gastar 3 reais em 3 litros dessa bosta, tá ligado? E tipo, por mais que a essência de baunilha seja semelhante ali, tá ligado? Tipo, alguma coisa na química do bagulho é muito diferente, entendeu? Pode crer. Saca? Tipo, e aí são coisas que Coca-Cola e a Pepsi têm. Eles botam, sei lá, crack no bagulho ali, tá ligado? Tipo. Isso é verdade. É uma parada um pouco... Uma coisa muito doida que eu já vi, assim, de Coca-Cola, por exemplo, é que a Coca, se você deixa ela num copo, ela vai continuar... ela vai perder o gás e tudo, mas ela vai continuar com aquela mesma aparência, sim. tá ligado? Sim, sim. Pepsi, uma vez eu vi quase começar a se separar, tá ligado? A parte de cima ficar branca e começar a ter uns dejetos embaixo, assim, sabe? Mas você também viu uma fonte de água com gás. Cara, get over it, cara. Ela existe. Não, cara. Tipo, você manchou todas as coisas que você vai falar depois de eu vi uma fonte de água com gás. É verdade. Nenhum júri vai acreditar em você. Mas é verdade, cara. A São Lourenço, por exemplo, que é brasileira, é uma das melhores de fontes naturais do mundo. A gente precisa de um exame de urina, Falcão. Tá bom, cara. No mínimo. E o cabelo. Até e as 3 da tarde na minha mesa. Exatamente. Até as 3 da tarde na minha mesa, exame de urina e cabelo. Dope on the table. Do cabelo do Falcão, assim. Mas então, e o que você acha que combina bem com o seu refrigerante, Daniel? Como assim? Tipo, você acha que... Qual é o melhor momento pra se tomar uma Pepsi, assim? Melhor momento pra se tomar uma Pepsi, cara? Tipo, então, isso é uma coisa que de uns anos pra cá eu fui começando a mudar. Que antes eu tomava refrigerante qualquer hora do dia, tá ligado? Hoje em dia eu só consigo tomar refrigerante quando eu tô comendo, tá ligado? Independente do rango que for, tipo, vou bater um rango, vou tomar um refri, tá ligado? Pode crer. Então Pepsi eu acho que independe do rango. Mas geralmente ele combina mais com aqueles rangos que você sabe que vai te matar, tá ligado? Saca, tipo... Porque daí ele tem aquela sensação de desentupidor de pia, manjo. Sim. Você manda ver aquele X-Bacon, daí você manda ver aquele golão e você faz assim... Tipo, limpou, tá ligado? Tá dissolvendo a porra toda, tá ligado? Tipo... E daí eu acho que é isso, eu acho que o lance é qualquer rango que seja muito assassino, tá ligado? Sim, entendi, faz sentido, faz sentido, né? Faz sentido. Enfim, eu gosto de Pepsi, foda-se. Ok, vai, ok. Vamos... O que, Keanu Reeves, caralho? Porra. Ok, vamos ouvir o próximo argumentarista no debate, no Grand Prix da Treta, Raoni Marques. Eu nem sei se eu preciso falar isso, mas é muito óbvio que o melhor refrigerante de todos os tempos é Coca-Cola. Se foder. Cara, você tipo falou que o melhor personagem de todos os tempos é o Ryu, tá ligado? Cara, então, ele é muito tipo... mainstream, o Raoni, cara. O Raoni é muito mainstream. Acha que não, porque Fighter... Doritos é o melhor. Você acha que Street nada. Fighter ia virar Street Fighter se o personagem principal fosse o Blanca? Eu não sei. Eu não sei. E aí? Vai, como seria a história, entendeu? Se fosse, eu aposto como que a história teria sido muito diferente. Não, a história da humanidade. Que, tipo, álcool e cigarro matam trilhões de pessoas e todo mundo briga com eles e, tipo, nossa, a gente precisa proibir essas porras, isso é péssimo. Mas Coca-Cola, tipo, o caminhão que transporta a essência de Coca-Cola tem todos as placas os avisos de coisas perigosas do mundo. E ninguém olha pra ela, tipo, ó, oh, isso vai matar as crianças. E a gente sabe que ela dissolve unhas e desentope cano, sabe? Tipo, tira ferrugem de carro. Esse é o quão bom um negócio é. Tipo, mesmo sendo tão ruim... É multiuso, ninguém tá ligado? Ninguém fala, tipo, não, sussa, vamos beber esse bagulho, não tem perigo. Outra é o lapso de Coca-Cola. Ele não existe. Por mais que você chegue num lugar e fale, tipo, eu queria uma Coca-Cola e a pessoa fale, não tem, a pessoa nunca vai falar, o quê? Porque ninguém não sabe o que é Coca-Cola. A terceira é, tipo... Por mais que a Pepsi seja boa, eles baseiam o marketing deles em, tipo... Putz, não tem Coca. É, não, isso com certeza. Isso tem que admitir. Isso é meio triste. É um péssimo jogo de marketing. É, tipo, tá, meu, a Pepsi precisava de um pouco mais de autoestima, assim. Assim, por mais que o design e as cores da Pepsi sejam legais... O design da Coca é o mesmo desde que eles fundaram ela, no ano em que Jesus Cristo nasceu, mais ou menos. E o da Pepsi mudou 350 vezes. E esse é, tipo, o maior competidor. Não é, tipo, eu não vou falar que a Dolly mudou de design, porque não mudou, porque é um... O Dolinho tá aí ainda, né? E só, eu nem vou falar mais nada. Eu tenho um problema, pessoal. É, você não gosta de refrigerante. Além disso, a Coca-Cola, cara, ela inventou... A mágica do Natal, cara. Ela inventou o consumismo natalino e todas essas coisas. Eu cara. Não sei... Eu acabei de contar isso como uma vitória. É, então, eu acho que isso é horrível, cara. A Coca-Cola, ela é fria no sentido de sim, ela é servida de fria. De aquecer os corações das pessoas. Mas, exato, entendeu? Ela é fria, ela é calculista, entendeu? Ela fala assim, ah, é? Vocês gostam de velhos fofinhos te dando presentes no Natal? Então toma isso daqui, eu vou criar toda uma campanha fria onde eu vou ficar milionário em cima dela, entendeu? E é isso que eles fazem com tudo, entendeu? Eles pegam seus sonhos e botam naquela soda cáustica que eles chamam de refrigerante e tudo vira apenas um produto químico vendível, entendeu? Eu acho... Não é que e eu acho meio foda levar muito em consideração a opinião de um fã de Coca-Cola, porque tipo, é muito fácil levar em consideração a opinião em relação a crack de um viciado de crack. Tá é, exato. Tipo, é a mesma isso. coisa, cara. É a mesma coisa, cara. Se eu colar na Cracolândia e falar assim, ó, você curte crack? Você curte crack? Lógico, Pepsi nunca, mano. É crack, velho. É a mesma coisa, mas cara. Mas é a mesma coisa pra vocês, velho. Não, acho que não, cara. Eu não posso ouvir a sua opinião sobre Pepsi, porque você gosta de Pepsi. Não. Existe uma diferença entre gostar de Pepsi... não é viciado. E ser viciado em Coca-Cola, cara. Exatamente. Cara, tipo, conheço pessoas que dropam 2 litros de Coca-Cola por dia, cara. Exato, cara. Tipo, as pessoas... Eu conheço pessoas que bebem refrigerante em todas as refeições. Não, mas o que é você? Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo, as pessoas são viciadas em Coca-Cola. As pessoas borcam 3 garrafas dessa porra verdade, por dia, cara. Essa porra é bizarra, cara. Essa porra é bizarra. Eu não conheço... Sério, eu conheço vários casos de pessoas falando isso, de tipo, não, de manhã eu vou e compro uma porra de 2 litros e eu bebo até o final do dia esse 2 litros. Então. Cara, eu já vi brigas de família por causa de Coca-Cola. Minha primeira namorada, cara, rolou briga na família porque tinha um teco de uma garrafa de Coca-Cola. Eles brigaram entre eles, tá ligado? E daí eu juro perderam os dentes e morreram? Cara, mas... Em algum momento. Eles perderam os dentes e morreram. Cara, eu não sei, a gente pode achar pessoas que perderam os dentes por causa de Coca-Cola. É verdade. É, cara, não deve ser difícil. Não deve ser difícil, cara. Igual crack, cara. Aposto que tem pessoas que perderam toda a sua fortuna bebendo Coca-Cola, cara. Sim, tá, já que você falou de vício, eu vou só lembrar que você falou que você só começou a beber Pepsi quando você cansou de Coca-Cola. Sim, cara. Então, outra vitória pra mim. Ah, é. Mas eu não estou negando. Natal, tipo, a Coca-Cola não criou a magia do Natal porque ela... Não, é mas ela porque ela plastificou. Pode. Você nunca vai fazer uma marca de água com gás criar a magia do Natal. Nunca. Nunca sabe o que o futuro espera, cara. Nunca sabe como seria no universo alternativo. Talvez a Minalbão seja... Minalbão. Quem tem... Talvez o Papai Noel seja laranja e azul, entendeu, cara? em outro universo alternativo. Você pode falar sobre isso. Mas enquanto é, cara, mas eu acho isso muito cruel, entendeu? Porque sabe o que eles fazem? Eu acho isso muito cruel. Quantas marcas você conhece que pegam o sonho de crianças? De crianças! Pessoas que não têm controle sobre algumas das suas faculdades mentais e físicas. E ela transforma isso em marketing. Não, cara. Nossa, em publicidade fria e calculista. Isso vindo do cara que escreve sobre videogame, tá ligado? Tipo... Não, isso é um detalhe. Eu acho que muitas companhias fazem isso, cara. Mas deixa eu viver no mundo mágico comunista que eu acho que um dia vai existir, cara. Tudo bem. Várias companhias fazem isso, cara. Isso é fato. Quanto de Coca-Cola você bebe por dia, Rony? Não muito. Na verdade, 2 litros. Não, eu realmente bebo, tipo, no fim de semana, sei lá. Durante sei. Não, é sério. Quando que você usa? Ah, só de fim de semana. Nos fins de semana. Não é meio preocupante quando você ouve uma frase dessa, assim? Não, é meio preocupante quando a pessoa fala eu tomo refrigerante em todas as refeições. Ué. Você toma o que nas suas refeições? Nada. Água, suco. Nada? É nada. Nada? É, porque os meus pais não deixaram, então eu tenho uma cultura que... Ah, tipo, então quer dizer que isso é reprimido, então. Quer dizer que você vai ficar quieto e esperar eu terminar de falar. O Nico tá muito ofendido. É, tipo, passa um cigarro gringo desse aí pra mim. Passa. Fala aí. Uma coisa é que eu como salada, porque falaram que eu tenho. Uh-huh. E daí eu adquiri essa skill de comer salada. Esse e skill. A outra é de não tomar coisas. É mesmo? A menos que eu esteja... Não, é sério, é muito excepcional, assim, eu comprar refrigerante. Poxa. Mas daí eu compro 2 litros e daí, tipo, no terceiro copo eu me arrependo, porque eu tô tomando demais. E já começa a dar uma bad. Mas não é muito, mano. Sei lá. Pau no cu de todos vocês, cara. É, cara, eu acho que é muito sem alma essa Coca-Cola aí, é um refrigerante sem alma, é um refrigerante... Não, peraí, eu acho que isso é uma coisa que é um pouco difícil de dizer vindo do cara que defendeu o Keanu Reeves, tá ligado? Não, eu acho que é difícil de ouvir um cara que veio da conversa de refrigerante defendendo água com gás. Digo mais, cara, porque eu sou... Ainda é igual continuo... você na conversa de vocês ainda não conseguiram... só água. Vocês sabe? Ainda não conseguiram rebater... O fato de que existe uma porra de uma fonte de água com gás, você entendeu? Não conseguiu provar que existe uma fonte de água com mostro, gás. Eu posso te mostrar fotos disso. Não quero fotos, quer ver água com fonte. Eu quero tomar água. Cara, infelizmente, eu não tenho como levar todos vocês pro interior de Minas Gerais, então. poças de calda, esses tipos de coisas. Mas existe, cara, existe. Inclusive, do lado tem umas fontes meio escrotas, umas águas meio escrotas, tipo, pra cabelo e tudo mais, que é tipo enxofre e essas coisas do gênero, assim, tá? É uma doideira. Você fica cheirando a enxofre, não é legal. É tipo banheiro do capeta. É o banheiro do capeta. Legal, isso? Acho que esse é o grande prêmio da treta, cara. É isso, todo mundo, mais uma vez todo mundo sai perdendo. Sim. Mais uma vez lembramos que todos nós aqui temos gostos de merda por muitas coisas. E nenhum dos nossos gostos mudou por causa disso? Não, cara, eu continuo achando Coca-Cola algo desprezível, cara. Eu continuo achando todo mundo filho da puta. Ah, é isso que você acha que você é legal. Isso. Grande Prix da Treta, acabou-se? Alguém acabou-se. Tem alguma coisa pra dizer? Ah, não, foda-se o sistema. Pau no cu do sistema, então? Pau no cu do sistema. Então, ó a buzina, ó os alarmes, ó as coisas. Os homens estão vindo. Os alarmes. O sistema. Enfim, vamos tirar uma pausa do sistema aqui e daqui a pouco a gente vem, porque junto desse refri tá vindo fritura pra acompanhar. E já vem. Windows down, face out, squad up, and we riding out. We riding out. Back up, sleep, we riding out. Mais uma vez a gente foi burro, né? Uhum. E aí a gente esqueceu de fazer o tópico de perguntas, né? Uhum. Mas, por sorte, nós temos ouvintes ávidos. Uma legião de fãs. Uma legião de fãs que são rápidos no gatilho. E pra quem não percebeu ainda, agora a gente tá falando sobre o tópico de... Ah, é pergunta! Resposta! Uhul! Dicas... Não, esse é depois. Dicas e truques. Sim, cara. Perguntas crocantes, deliciosas, maravilhosas. Vocês vêm, vocês fazem perguntas e a gente responde no melhor jeito que a gente pode. Exato. Muitas vezes é ruim, mas foda-se. Foda-se o sistema. Problema de vocês que estão ouvindo. Exato. E quem quer ler as perguntas hoje? Ah, pode ser o Raoni. Vai, Raoni. Eu li no último. Você leu no último, então eu leio. Então vai, Falcão. Então vamos lá. O Onire começa com uma pergunta direta, simples, rápida e fácil. Ah, eu gosto dessas. é namoro ou amizade? Com quem? Na amizade. Cara, você apenas tem que responder isso. Né? Amizade, cara. Não dá, não consigo ter um relacionamento com uma pessoa assim, velho. É, cara, eu tenho medo de relacionamentos sérios. É, eu não... é stalking. Eu não gosto de me comprometer a essas coisas, exato. Sabe? É complicado. Exato. É foda. É complicado. Uhum. Digo Freitas, Alien 1 ou 2? Um. Eu também um. É assim, é que são filmes com, tipo, radicalmente diferentes, né? É, tipo comparar o Rambo 1 e o Rambo 2, tá ligado? É. Tipo, ambos são legais, só que de jeitos completamente diferentes. Tá, exatamente. Tipo, o Rambo 1 é do caralho, o Rambo 2 é, tipo... É, não, mas é que é bizarro que, como dentro da mesma série, assim, eles fizeram, tipo, filmes de gêneros diferentes. O primeiro é um filme de terror, de suspense. O outro é uma ação desenfreada com... Não, mas o próprio Rambo também, cara. É? O Rambo também, cara. Exato, o primeiro também. O cara não mata uma pessoa. Não, exato, ele mata uma pessoa. Ele mata uma pessoa. É verdade, cara da cachoeira, é verdade. É verdade, né? E Rambo 2 é tipo ele numa Apache gritando e metralhando vietnamita. Exato. Eu lembro dessa cena até hoje, cara. Isso é hora, assim, o Rambo 2 é tipo um flashback, eles passam. Não, cara. É, então, É tipo Metal Gear, tipo, ei, você é o único cara que pode resolver isso. Eu sei que você não tá mais no exército, mas uma última missão, tá ligado? Inclusive, isso se arrasta durante todos os Rambos. Exato. Eu sei que você já está com sua psique totalmente destruída depois de matar mais de milhão de pessoas. Eu acho mais que, tipo, mano, no Rambo 4, o último que saiu, ele se enfiou no pico mais inóspito possível. Tipo, mano, você não quer matar ninguém, vai morar em sei lá, na Flórida, em Fort Lauderdale. Ele tá enfiado lá, tipo, caçando cobras, tipo, no meio do mato, tipo, foda-se, onde não tem nem celular, naquela porra, não tem telefone, não tem nada ali. E só tem narcotraficantes, tá ligado? Pois é, mas beleza, foda-se. Mas daí chega o cara aí, então, Rambão. Mais um aí? Pra galera? Pra galera, pra galera. Quebra os bons tempos. Quebra essa aí, mano. Exato. É muito zoado, cara. É foda. Tudo bem, André de Araújo. Qual é a melhor forma de se enrolar... Não, de enrolar no trabalho sem ser notado? Cara, tem várias. Trabalhando. Cara, ir pro banheiro é bom. Ir pro banheiro é ótimo. Você consegue perder uns 10, 15 minutos no banheiro ali. É. Mas você pode ser notado. Não, você tá no seu cubículo, você pode apenas dizer que você, tipo, meu, infelizmente tá naquele horário o seu intêmino funciona, entendeu? Exato. Exatamente. Essa é uma boa. Se você fuma, tipo, pausas pra fumar frequentes. Exato, vire fumante. Exato. Essa é uma boa ideia também. Sim. Cara, uma coisa que você pode fazer, que é útil às vezes, é você tirar um screenshot da sua tela de trabalho com trampo. Com trampo, tá ligado? Com algum trampo. E aí você bota ela, tipo, meio que no fundo das coisas, assim, como se tivesse um trampo, e fica jogando qualquer coisa e, tipo, qualquer... problema, qualquer coisa, você só aperta rapidamente o botão de aparecer tudo no desktop, pronto. Acabou, entendeu? Cara, isso é uma boa tática mesmo, cara. É uma boa tática, funciona. Tirando se o seu... A não ser que seu chefe chegue, poxa, deixa eu ver, mostra o que você tá fazendo, daí você tá, tipo, um JPEG aberto na sua tela, tipo, que travou o computador. Aí pega meio mal. Daí é foda. É meio foda. E aí, o que mais? Mas temos mais perguntas. André Alves de Oliveira, ele manda: os bucas acreditam em karma? Perguntaram isso já. Já perguntaram. Sim, cara. Sim. Mas não é místico. É o karma vai se fuder amanhã. É o karma da quebrada. É o karma da quebrada. Karma quebrada. Exatamente. Isso aí. Felipe Bragoni manda a próxima pergunta. Ahoy, caras. Ahoy. Yo. Trago uma pergunta minha e de outra de Lord Rufinex, o do grande Caio Rufino. Rufinex. A minha. Caso a Capcom resolva um dia lançar um novo Mega Man X, quão difícil será para quem tem mentalmente 13 anos não rir cada vez que o nome Mega Man X9 for dito? Cara, eu penso às vezes e eles acham engraçado também. Cara, não tem como, cara. Não tem como, sempre vai ser engraçado. Você vai ter que arcar com isso, todos nós vamos ter que arcar com isso, vai ser engraçado. Sim, tipo, imagina a quantidade, o chorume de memes, assim, maré de memes. Sim, velho. De um Mega Man, tipo, contando coisas para as outras pessoas, dos parças, traindo os parças. Mega Man cagueta. O foda vai ser que a gente vai ficar com um rancor desse negócio. Vai ser uma piada que vai morrer muito rápido, porque a gente vai gastar ela em, tipo, 24 horas. Exato. Sim, cara, sim. Vai ser tipo ela a Júlia das piadas de Mega Man. Exatamente. E o Rufino, por alguma razão, ele mandou uma pergunta através do Bragoni. Caralho. Ele mandou: quando que podemos marcar um Grog Fest que possa contar com a presença dos Marujos e dos Bucas? Em breve, cara. Bucarujos. Em breve, cara. A gente tava pensando realmente sobre isso, de até fazer umas coisas diferentes, de fazer coisas ao vivo, digamos assim, e vai ser. E a gente vai pensar num jeito legal de armar essa. Mas, cara, eu acho que a gente totalmente pode, um dia que a gente tiver todo mundo de boa, tipo, sei lá, no fim de semana que vem, não esse que eu não vou estar aqui, mas o próximo, de simplesmente a gente, tipo, ah, mano, ó, a gente vai beber nesse boteco, apareça. Não, isso é verdade. E é isso, sabe? Sim. Então acho que a gente pode fazer isso também. Se vocês tiverem boas sugestões de botecos, bons, baratos, limpinhos, mandem pra gente que a gente faz. Yeah! Júlio Campos mandou a próxima pergunta. Dicas de joguinhos para o intervalo do trabalho. Celular ou browser? Cara, hoje no browser tem muita coisa, né? Tem. Dá pra você, tipo, já jogar muita coisa, assim. Ah, cai no Armor Games e já era, tá ligado? É, não, tem muita coisa. Muitos jogos em Flash. Você celular tem algum Lauser específico aí? Celular. Celular. Você usa os dois. Assim. É o melhor caminho. Você usa o browser no celular. Nossa, cara, eu não consigo pensar em nada. Porque faz tempo que eu parei de jogar no meu iPhone, por alguma razão. Cara, faz tempo que eu não jogo. Eu fiquei de saco cheio, mas... A última coisa que eu joguei no celular foi Card Wars, cara. É, né? Tempo que é divertido. É. Mas eu deixo o saco depois não tem, mas é divertido. É, então, tem uns... Cara, jogos de carta online tem alguns que funcionam, acho que são legais. Eu acho que, tipo, o grande foda de jogos de celular e de browser pra mim é que eles enchem o saco depois de um tempo. É, né? Chega uma hora que... É. Foda-se. Rolê é Solipskier. O melhor jogo que já inventaram pra todas as coisas. Exatamente. Maurilink manda a próxima pergunta. Vocês acham que Nossa, Superman... Nossa, ele mandou as próximas 700 perguntas. É, ele mandou algumas, eu vou escolher algumas, tá? Escolhi todas. É assim, essa é a vida. É. Vocês acham que Superman 64 daria um bom remake no PS4? Claro que não, não. Cara. Cara, qualquer coisa com o Super-Homem, cara. Nada com o Super-Homem é uma coisa boa, então, cara. Vocês repararam que, assim, tem jogos de vários outros heróis. Personagens e heróis e tudo mais, mas não tem do Super-Homem? Existe uma razão, cara. É, cara. Existe um motivo. Porque é um saco. Porque o Super-Homem é um saco, cara. Porque o Super-Homem é um saco, cara. Tipo, é uma bosta jogar como um escoteiro no God Mode, tá ligado? Tipo, é, exato. O filho da puta não morre nada e o cara, tipo, você não pode fazer nada de legal, tá ligado? Exatamente. Então, meio que foda-se o Super-Homem. Tem um motivo pros jogos do Arkham serem legais, você estar na pele do Batman, é porque é legal estar na pele do Batman. Exato. Sim. Não tem a menor graça estar na pele do Super-Homem. Nem um pouco, nossa, cara. Não. É chato! Chato pra caralho. Fuck Superman. Fuck Superman. Mas assim, eu acho que, cara, é uma coisa que eu sempre falo, acho que deveria ter um jogo feito pela Rocksteady, que são os caras da Arkham, né, série Arkham, do Tartarugas Ninja, cara. Sim, concordo. É isso que deveria ter, cara. Isso ia ser louco, hora, cara. Tipo um GTA de Tartaruga Ninja. Exato, cara. Ia ser maravilhoso, cara. Ia ser maravilhoso. Eu ia chorar lágrimas. Exatamente, lágrimas. Muito bem, próxima. Ricardo Filho. Manter ou manter uma mina que morou 6 anos no Japão... E tem histórias pra burro pra contar de lá no grupo da faculdade? Eu acho que isso você não é uma pergunta. Manter. Sim, cara. É. Manter. Sim, manter, sempre, mano. Opção B. Opção B e A também, as duas. Sempre mantenha ela no grupo da faculdade. Cara. Mantenha ela perto do seu coração, cara. Isso, cara. É, Paulo de Araújo mandou aqui mais uma pergunta. Eu encontrei esses dias, eu fui no aniversário do Corraine, que ele voltou pra São Paulo e eu descobri que era que eles estavam festejando, tipo, aqui na esquina de casa. Aí eu desci lá, tava o Paulo e tava o Richard também, esse carro. Richard. Um salve para os brother. Salve. É, vamos lá. Oi. Oi. Olá. Se vocês pudessem viajar no tempo, como provariam pras pessoas que vocês conseguem viajar no tempo? Voltando com um dinossauro. É tipo, verdade. Ah, é? Você duvida? Então lógico. Toma aqui esse tiranossauro Rex. Esse Velociraptor. Vou estar montado num dinossauro. Exato, cara. Acho que essa é a melhor explicação possível, tá ligado? Minha sugestão: eu mataria a pessoa pra quem eu quero contar meu poder e levaria um pedaço dela pro passado pra mostrar a ela. Tipo, um dedo ou uma orelha, por exemplo. Nossa, cara, que horrível. Mas isso. E daí? Mas e o dinossauro, cara? É, eu acho que um dinossauro... Não, mas pra que serve? Tipo, por exemplo, digamos que você duvida que eu sou um viajante espacial, certo, Rony? Do espaço-tempo, certo? Aí eu falo, ah, é, Rony? Aí eu vou até o futuro... Ah, tá. Corto um dedo do seu eu futuro e trago de volta, entendeu? Entendi. Não sei se isso vai ser muito efetivo, tipo, foda-se, só vai... É, tipo, grande Eu nem ia falar, nossa, meu dedo. Eu ia falar, nossa, um dedo. É, tá exato. Tipo... Exato, eu nem ia reconhecer o meu dedo. Eu não sei tá que eu tenho uma cicatriz no dedo que, ah, meu Deus, é claramente meu dedo, mas não. Tá é, exato, não alguma coisa assim. Tipo, muito menos uma orelha, tá ligado? Tipo, não é como se ficasse olhando minha orelha sempre, sabe? É, tipo, nunca conheço a minha orelha. Ah, então. Tipo, provavelmente, se você me trouxesse uma orelha, eu ia falar, nossa, que merda de orelha é essa? É, que orelha feia. É, então é sua. Ah, não Eu acho que das duas, ou você vai bem pro passado e traz um dinossauro, ou você vai bem pro futuro e traz alguma coisa hipertecnológica. Isso, tá tipo, muito absurdamente, robô, tá assim, é. Tipo, é, exato. Tipo, ou um dinossauro do passado ou um dinossauro do futuro. Você traz uma máquina do tempo. Tá? Exato. Exato, tá aí. Você leva a pessoa que tá te duvidando pra porra e deixa ela no período mesozoico e foda-se. É isso que você vai fazer. Exatamente. Tudo bem. Diogo Tamashiro. Yo. Qual o melhor Grunt bucha de canhão que existe pra joguinhos? Como assim? Não sei, não entendi também. Não é bucha de canhão. Apanha. Não é? Eu acho que sim. Um cara bom pra apanhar. Ah, tá. Ah, eu gosto do Grunt. É? Grunt. Cara, eu curto muito os workers de Warcraft, assim. Sim. Que eles ficam work. Mas work, eles não apanham tanto, cara. Eles só trabalham. Ah, eles apanham, viu, mano? Não, mas digo, você joga eles ali... Apanham, viu? Apanham, viu, tio? Apanham. Nossa, apanha esses caras. A tartaruga do Mario, velho. Porque você pula nela, daí ela fica no casco escondida e daí ela volta. Daí você pula nela de novo. Sim. É verdade. Você pode matar ela duas vezes. Três, 700. Sabe um que, apesar de não ser o grande objetivo do jogo, assim... Um jogo que eu gostava muito de só matar uns caras é no Metal Gear, cara. Porque tem inimigos infinitos em algumas fases. Uhum. Então você fica numa parte do jogo e fica matando os caras. Chega uma hora que você quebra o jogo, sabia? É mesmo? Se você, tipo, sai atirando, tem acho que na segunda parte, é a da florestinha, que vira meio que, sei lá. Sei. É, antes da mansão tem umas mini bases, daí tem umas torres onde os caras ficam ali em cima. Daí eu subo ali e eu começo a tirar tiro de granada em todo mundo. Daí eles sabem que eu tô ali, eles vêm correndo, vê um monte de gente, você vai matando todo mundo, chega uma hora que eles acabam. É, tipo, e acabou, e é acabam, isso? Acabam, é. Os caras acabam, eles param de vir. E ninguém... E daí, tipo, vai descer no alerta, e daí uma hora alguém liga pra alguém e fala, tipo, ó, tá susto, não tem nada aqui. Tipo, você quebrou o jogo. Caralho, isso aí, assim que funciona. Louco. Assim que funciona. Tudo bem. Ronaldo Campello. Bucas, vocês já estão armando com o Mussa para ter um programa com Bloodborne? E aproveitando, como vocês estão? Tudo legal por aí? Tudo 10, mano. 10 mil. Cara, então, a gente tava falando de Bloodborne, eu honestamente preciso chamar o Mussa, tipo, pagar, pagar umas aulas pro Mussa, tipo, Mussa, por favor, mano, só me deixa bom nessa porra, sabe? Eu quero saber que eu vou ficar bom nisso, não sei. É, mas precisa, cara. Eu acho que deveria ser obrigatório, né? Tipo, o Mussa lançar um stream de jogos, tipo, toda vez que sair um jogo da From Software. Uhum. Ele deveria fazer um stream, assim, de detonado, tipo, apenas vejam jogando, porque é muito foda, sabe? Exato. Mas peçam a ele, cara. Enche o saco dele que é importante. Buca! É, muito bem. O Ricardo Filho mandou outra aí, hein? Ó, tá abusando, hein, galera? Ô, louco! Qual a melhor bala, pastilha, chiclete e menta para cada um dos senhores? Caramba. Isso daí é todo um Grand Prix da treta, cara. Mas pior que eu não tenho... Pra mim são todos iguais, cara. Sério? É, eu não tenho uma preferência nesse rolê. Cara, eu gosto de... Tudo bem, o Falcão também não tinha preferência em refrigerante, ele participou. Exato, mas cara. Mas o Falcão tinha um gosto pra defender. Eu vou defender o quê? Trident? Trident é o mesmo gosto do outro fucking chiclete, tá ligado? Cara, sabe aquelas balinhas da Garoto? De menta, uhum. De, tipo quadradinhos. Nossa, e você conseguiu. You did it again! Então, o mais normal de todos. É impossível. Eu juro pra você. Né? Cara, sabe por quê, cara? Você faz de propósito. Não faço, cara. Eu juro esses dias minha sogra comprou e tava no carro dela. Eu tinha um monte dessas balinhas. Sabe o que eu gostava de fazer? Porque elas eram muito baratas e tal. Então era porque é basicamente açúcar endurecido, né? Com gostinho de menta. É, eu pegava o pacote inteiro e botava na minha boca e ficava mordendo. Porque eu gostava do... É, então, eu gostava do barulho de... Caralho. Era muito gostoso, assim. Eu grudava tudo no dente, mas, né, foda-se o sistema. É, mas é, essas balas aí são gostosas. É, né. Muito gostoso. Tudo bem. Whatever. Paulo de Araújo mandou a próxima pergunta aqui. De novo, hein, Paulo de Araújo? Ô, louco, a galera tá aqui, tá, cara. Scorpion ou Sub-Zero? Scorpion, cara. Scorpion? Eu curto Scorpion. Eu curto Sub-Zero, cara. Eu gosto mais de Sub-Zero. Eu gosto da ideia de quebrar uma pessoa congelada. Congelada, né? É que Scorpion... é legal o Scorpion puxar as pessoas também. É que o louco que, tipo, o Scorpion, ele tem o puxado, ele tem aquele teleporte também que ele dá pra trás da pessoa, tá ligado? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Mas é que eu acho engraçado o cara congelado. Sim, pra caralho. Estátua! Cara, esse fica andando do Sub-Zero e daí tem um cara congelado. É bem isso. Uma das coisas mais engraçadas, mais da hora que eu acho do Sub-Zero é que parte dos golpes mortais dele inclui, tipo, jogar gelo no chão pras pessoas levar um tombo, tá ligado? É muito engraçado. Tipo, o que ele espera? Que a pessoa quebre o cóccix? Tipo, peraí, dá um pause na mazanca. Aí o cara fica escorregando. Aí, cara, o que eu acho mais engraçado do Sub-Zero é tipo o nome dele, tá? Sub-Zero. Você é um ninja, tá ligado? Tipo, que nome de ninja que eu vou escolher? Ah, eu controlo o Sub-Zero. Geladão. Geladão. Ice Cube. O mais engraçado do Sub-Zero é o jogo do Sub-Zero pro PlayStation. Cara, é uma bosta. É verdade. Cara. Tem pro Nintendo 64 também. Tem, cara. É? Uhum. Tô louco, nem lembrava. É bem ruim, cara. Queria ser legal se ele fosse o Ice Cube, cara. Isso ia ser da hora, cara. Ice Cube também, né? Não. Esse nome é foda. Ice Cube. É foda. Muito bem. Rogério Silva Oliveira. Buscas. Olá, ele falou buscas. Buscas. Uma pergunta e uma recomendação. Conhecem algum controle de movimento para tornar os FPS ou shooters, ou first person shooters, ou jogos de tiro em primeira pessoa, mais realistas no PC, tipo simular a arma? Compra um revólver. É. E atira no monitor. E deixa a dica da série Black Sails, uma série sobre pirataria muito boa. Black Sails, mas não eu assisti, eu não curti muito. Não tinha parado? Não, eles fizeram acho que duas temporadas. É, eu acho que estão indo pra uma terceira, alguma coisa assim. Eu assisti dois episódios, achei interessante. É, eu assisti os primeiros episódios, assim, que rola meio que um motim, aí resolve um motim, aí eu achei, ah, velho, não vou ter saco pra assistir isso, infelizmente. É que eu assisti na época que tava jogando Black Flag, então fiquei, piratas, na hora também. É isso que eu ia falar, cara. O fato de a gente tava jogando Black Flags na hora, tava tipo. Black Flag na hora. Tava num período muito bucaneiro, né? Tava. Tô jogando Black Flag! Só vou dar um soco na cara de uns caras. Uhum. É, mas, cara, falam que... Eu nunca testei aquele PlayStation Move, né? Porque ele tem até um negocinho de arminha, assim, pra você usar, mas... Ah, é verdade. Eu acho que nunca foi muito pra frente isso, não. Né? Não. Nunca foi muito Tentaram pra frente. Tentaram empurrar isso nos filmes, mas não rolou. Não rolou, né? Não. Quem sabe um dia, cara? Quem sabe um dia? Vai lá, campeão. Gabriel Freitas mandou... Por que os rapazes da Max Rebel são tão quentes por fora e cremosos por dentro? E aí ele mandou aquela carinha... Safado, assim, de tipo, feel good, assim, sabe? Você sabe por quê. Eu não sei por quê. Ah, cara, porque assim que nós somos feitos, né, cara? Porque o Papai Noel nos criou todos, assim, com muita Coca-Cola. Mamãe que fez. Mamãe que fez, cara. Mamãe que fez. Mamãe que fez é foda, né? Mamãe que fez. Pior que é legal, porque sua mãe provavelmente ficaria orgulhosa se você falasse isso, né? Talvez, ou talvez não. Falasse tipo, não fiz, tá ligado? Não, cara, não tenho nada a ver com isso. Veio errado. Tudo bem, próximo. Ricardo Brito da Silva. E aí, Bucas? Se o Brasil fosse o mundo de Dragon Ball Z, quem seria o Frieza? Pô, sei lá. Cara, não sei. Nossa, que, cara. Que abrangente. Que abrangente, cara. Né, cara? Sei, seria o Maluf, sei lá, cara. Imagina o Maluf e Freeza, assim, tá ligado? Maluf Freeza, tá ligado? Eu acho que, nossa, isso... Ou se tiver alguém com paciência e tempo e estiver ouvindo isso, por favor, faça uma montagem meio uma Maluf e meio Maluf Freeza, assim. Seria acho que... o Serra, tá ligado? É, o Serra é total o Freeza. O Serra cara. É total um... seu Freeza. Ele cara. Tem até a cabeça pra ser o Freeza, cara. É, então, só por isso. É, então. Ai, ai. Maravilha, hein? Eu não sei, essa pergunta é difícil demais, minha cabeça não tá funcionando. É difícil, cara. É difícil. É, o Maury Lincoln mandou mais uma pergunta aqui, entre as tantas que ele mandou. Ô, Maury. É, essa daqui pelo menos é divertida aqui. Se a Max Rebel lançasse uma coleção de ovos de Páscoa, como seria o ovo de cada um? Meu ovo! O meu certamente seria preparado com sêmen pra aproveitar aí eu ia transformar isso, tipo, sei lá, numa intervenção artística, assim, um ovo de Páscoa. Aí tem um ovo, meu ovo, e aí tem meu ovo. Minha porra nele. Cara, sabe, assim? É o seguinte, cara, nenhuma resposta dessa pergunta vai ser sem piadas testiculares. Então vamos já tirar isso do caminho agora. Tá, meu ovo seria peludo e encolhido. Eu ouvi gritar quando você chuta ele. Tá ligado? Você aperta ele e faz. Oh! Oh, meu Deus! É assim que seria, isso eu, Rolly. O meu viria num saco. Ele falou isso. Eduardo Mayrank. Mandou a próxima. Mayrank. Eu vou tentar de novo. Atenção, hein? Lá vem. Danibas, demonstre. Sim. Faz 3 podcasts que ele tá tentando, cara. De novo, Danibus, demonstre suas skills de berro, por favor. Cara, pior que tem, assim, tem amplas... Um amplo espectro de nuances. Também, não, assim, mas tem amplas material, se você quiser. Tem um amplo material na internet, se você quer ouvir o Daniel berrando. É, ele meio que gravou isso tipo, algumas vezes. Algumas vezes durante os 7 anos de banda. Cara, que ele berrava. Tipo, 2 CDs e vários vídeos disso na internet. Só procurar que são de Daniel berrando. Tipo, você vai narrar a Bíblia berrando um dia, Daniel. Gênesis! Livro 1! Eu quero narrar a Bíblia, cara. Um dia. Mas tem que ser berrando, cara. Tá, narrar a Bíblia berrando que nem um Pig Destroy, assim, sabe? Isso é muito louco. Não, você precisa mostrar agora, mano. Ele tá 3 podcasts tentando. Pobrezinho. Cara, ele pode procurar na internet, eu deixo. Não tem problema. É, o Daniel reserva as suas habilidades. Ele sempre faz isso, ele é muito fresco. É, sabe como é que é, cara? Fresco. Você tem que obrigar ele a fazer isso, tipo, ao vivo, tá ligado? É o único... Aí você aperta o saco dele e fala assim, se você não fizer isso... É ou você simplesmente pode não apertar meu saco, tá ligado? Vou arrancar seu ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa. Muito bem. Elzo Matsukeli Dias. Enzo! É Enzo! Enzo Matsukeli. Lorenzo! Ah, Enzo, salve, Bucas. Salve. Salve. Firme tutti. Me indique obras que mudaram seu jeito de pensar, por favor, expliquem por quê. Forte abraço a todos. Aí, Falcão, visto que você era do Brooklyn e estudava no Poeire, ô louco, ó o cara, mano. Ele sabe da sua vida, sabe cara. Da minha vida. Manda um salve pra galerinha do Eixo Brooklyn, Chácara Granja. Empatia é tudo, nós. Aê, firmão. Quer dizer que o Enzo, então, era do rolê Brooklyn Drama, então. Aparentemente, cara. É, cara, ô, um salve aí pro Brooklyn, pra Quebrada, pros antigos vizinhos do Sabotage, tá ligado? Essas é tudo nós, é tudo nosso. Por favor, saiam da Zona Sul, porque ela foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ela é um saco. Ela é um saco, saindo do Brooklyn. Mas é nós, tamo junto aí, fechou a quebrada, fechou o bonde, irmão. Yeah. Mas obras que mudaram o seu jeito de pensar e explique por quê. Cara, pra mim, uma coisa que afetou pra caralho foi o Nada Como Um Dia Após o Outro, do Racionais. Do Racionais. Cara, esse CD, quando eu vi ele pela primeira vez, meu cérebro explodiu, daí ele implodiu de novo, daí ele explodiu novamente e ficou nessa sucessão de explosão e implosão até eu começar a entender o que tava acontecendo, tá ligado? Pode crer. Tipo, foi um dos primeiros CDs em muito tempo que, tipo, eu parava e voltava, assim, segundo por segundo pra eu ouvir o que o cara tava falando. Eu, tipo, caralho, o que vai acontecer agora nessa história que ele tá contando, tá ligado? Tipo, bagulho fudeu com a minha cabeça, cara. Tipo, e numa série de, tipo... Eu já gostava de rap antes, tá ligado? Mas, tipo, não sei, alguma coisa na maneira com a qual eles contavam as coisas, tipo, meio que surpreendeu, assim. Fora que a mensagem toda do CD é uma parada muito insana também, tá ligado? Pode crer. É um... Bom, enfim, é um puta CD, tá ligado? Pode crer, faz sentido mesmo. Uhum. É, o que eu tive bastante, assim, que foi um impacto pra mim, foi ler o Scott Pilgrim, tipo, quando eu tava morando em Vancouver e tal. Que, eu não sei, pra mim, assim, talvez fosse óbvio isso, mas eu olhei e falei, então pera, você pode misturar a realidade, mas fazer umas coisas doidas, assim, que ele misture, tipo, na hora de você fazer essa ponte entre a realidade, você basicamente usa referências, tipo, pop culturais, assim, das suas coisas, sabe? De bandas e tudo. Mas eu não sabia que isso era possível, botar as bandas que eu escutava, ou aquela ideia de fazer uma banda, ou de, tipo, a ideia de jogar videogame, e misturar a linguagem dessas coisas com outras coisas, assim, tipo... Sim. Quando eu vi que dava pra misturar linguagens diferentes, eu fiquei muito surpreso. Falei, cara, isso é muito legal, sabe? Esse Clash Program é um puta quadrinho. É, pra mim foi. E você, Raonix? Eu pirei no Tekkonkin Kurito do Taiyo Matsumoto. Uhum. Qual que é isso? É, o preto e branco. Ah, tá. Pode crer. Porque foi a primeira vez que eu li alguma coisa dele e não só a história era incrível. Ele, sei lá, ele tem aquela vibe do Toy Story que, tipo, a gente não vai ter vilão e não vai ter música do Eu Quero, no, tipo... E não nesse sentido, ele tinha um vilão e você sabia, você não sabe direito o que eles querem. Mas sei lá, tipo, os protagonistas são um moleque, são dois moleques de rua, um é muito retardado, tá ligado? É meio esquisito e os desenhos são todos tortos. Foi muito estranho ver que, tipo, você podia fazer um negócio muito, muito, muito, muito bom daquele jeito, sabe? Sim, como, sim. Tipo, não era um cara master power e, tipo, não era uma realidade super incrível e os desenhos não eram... Tipo, o desenho dele eu acho incrível, mas é muito torto de um jeito que você não consegue... Não, o desenho do cara é foda, só que é torto e é foda, tá ligado? É, tipo, muito estranho. É bem louco mesmo. Outra parada também, já mencionando mangás e animes, que também mudou minha vida, foi assistir o desenho do Akira pela primeira vez quando era moleque, cara. Pode crer. Tipo, eu lembro que entrei no locador e falei, ah, pegar o desenho japonês, desenho japonês. Eu loguei lá, peguei a Akira lá e tal, botei assim, tipo... Meu de repente cérebro... tudo mudou, tá ligado? Entrei em colapso ali e falei, não, pera aqui. A sua adolescência começou ali, tá ligado? Tipo, aos 8 anos de idade, minha voz engrossou, até eu criei uma barba. Falei, pô, pera aí, tá ligado? Foi bizarro, cara. E é isso, essas coisas muito loucas que a gente presenciou. Fora outras também, mas aí se a gente for ficar falando, vai fazer o podcast inteiro. Faz sentido, Bruno Isidro mandou a próxima pergunta. Bruno. Vu, levu, couché, avec moi, ce soir? E eu te respondo o seguinte, Isidro. Infelizmente, é muito longe pra eu dormir na sua cama essa noite. Então, não. Então, não vamos dormir na sua cama essa noite. Não. Não vamos. Jefferson Jails. Jails. Mandou aqui. Arroi, Bucas. Yo. Arroi. E esse NX da Nintendo, o que vocês acham que vai ser? E vocês têm alguma coisa para comentar sobre o acordo dela com a Dena, que é a de jogos mobile? Então, cara, eu fiquei meio chato, assim, que a Nintendo disse que ia lançar um novo console e tudo mais, porque, porra, eu acho que o Wii U tem tanto potencial ainda, tem tanta coisa pra fazer, sabe? Não. É, tipo, eu tava... Porque, assim, em 2015 eu falei, não, eu vou comprar uma porra de um Wii U, e agora eu tô, tipo... Bom, talvez. Sei lá, não, sabe? Pô, eles vão mandar um. Vão anunciar já coisa nova na E3, sabe? Que bosta que eles vão anunciar que vai. Sabe? Uhum. Sei lá, então eu fiquei meio assim. É o New Wii U. É o New Wii U, assim, é. Wii U 2. Eles têm o maior recorde de. É o New. Maior histórico de péssimas decisões. Nossa, cara. É impressionante, cara. Como é alguém consegue. Impressionante isso, cara. Tantas vezes seguidas. É impressionante isso, sem cara. Sem precedentes. É, total. E que mais? Ele falou sobre comentar o acordo com a Dena. Cara, a Nintendo precisa entrar em outros mercados se eles querem, tipo... Porque, assim, ao contrário do PlayStation e do Xbox... É, grande parte da, digamos, da cultura da Nintendo tem a ver com a valorização dos mascotes deles e a popularização desses mascotes, né? Sim. Não é só, tipo, sim, os jogos deles são surreais de fodas, assim, mas tipo, eles precisam vender essa imagem da Nintendo, tá ligado? Sim, como total. Disney, como, sei lá, como for. Os jogos deles são surreais de foda, mas são três. Mas, exato, entendeu? Meia exato. Dúzia. Eles precisam meio que, digamos, movimentar ali os próprios personagens e tal. E, meu, eu não vejo nenhum mal de eles falarem, ah, foda-se, a gente vai fazer uns jogos mobile aqui e botar no celular das pessoas. Porque, sim, cara, isso é uma excelente ideia. Porque, sim, as pessoas usam jogos... sei lá, as pessoas jogam no celular e é uma plataforma ridiculamente popular. E eu acho que as pessoas teriam, sei lá... É um bom lugar pra você expor o Mario, sabe? Assim, não, e ter mais coisas do Mario e tudo mais. Eu acho que é igual quando a Disney comprou Star Wars. Tudo do George Lucas e falou que vão fazer mais Star Wars. Tipo, você só pode falar que você não gostou depois que você souber como é. É, exatamente. Exatamente. A notícia de que alguém vai fazer mais coisas é sempre boa. Sempre boa, concordo plenamente. Exatamente. Total. Exatamente isso. Tudo bem. Eduardo Nakagawa. Eu não tenho perguntas, mas tenho uma piada. Lá vem, hein? Lá vem. Isso vai ser péssimo. Sabe por que teve crossover da DC Comics com Mortal Kombat? Por quê? Porque o Robin é especialista em salto mortal com Batman. Ok. Ok, galera. Vocês estão vivos? Sobreviveram? Então, galera, acabamos o Navio Pirata. Pra sempre. Acabou aqui agora. Adeus, boa noite, mundo. Pessoal. Boa noite pra sempre, galera. Adeus. Nossa, mano. Porra, Nakagawa. Tenso, hein? Tenso. A única coisa mais triste que isso foi o tempo que eu levei pra, tipo... Entendi. Porra. É, pois é. Porra, Nakagawa. É. Porra, Nakagawa. Ai, ai, amigos. É. O que mais? Vamos embora? Vamos jogar o jogo. Leonardo Gomes mandou aqui. Eu tenho uma pergunta. Raoni, casa comigo? Casa lá, Raoni. Quem? É isso que você quer saber? Considerar, né? Leonardo Gomes, cara. Não. Não, então não. Faça o profile pra ele dar uma olhada. Passa. Manda nudes. Dá match no Tinder. Marcel Vozilhos. Grande Marcel mandou aqui. Pegando como tema a tragédia que teve na Europa... Então, isso, eu descobri isso hoje de manhã quando acordei. Sério? Ei, galera, eu vou para... Europa. Eu vou para as Europa, tá ligado? E tipo, vou pegar um avião na França. Ah, sabe o que aconteceu ontem? Um avião caiu na França. Que legal, 10, joia. Teve essa porra. Mas enfim, já tiveram experiências próximas de um episódio final da própria vida? Tipo a do brasileiro Rafael que quase comprou a passagem do voo da Germanwings que caiu na França ontem? Cara, não, mas eu sempre fico pensando sobre isso, assim. Tipo... Ah, eu se eu sei. Me atrasar 30 segundos pra sair de casa, será que eu vou ser atropelado por um ônibus? Ou, tipo, se eu saísse 30 segundos a mais e sair de casa, será que alguma outra coisa teria acontecido comigo? Eu sempre penso meio nisso, assim, de... Cara, é capaz que todos nós já tivemos, mas a gente nunca vai saber, tá ligado? É. Porque nunca saiu no jornal nem nada. É. É um negócio varia. Que fode com Fringe, tá ligado? É, então... Eu tava falando com o Makoto isso quando ele tava aqui, que, tipo... É muito bizarro que Fringe é um negócio sobre dois universos paralelos em que as mesmas pessoas existem nos dois, mas, tipo, cada vez que alguém tem um filho pode ser um espermatozoide diferente, então pode ser outra pessoa. Sim. E sim. Todas as pessoas podem, tipo, só morrer no acidente de carro, igual o Spock morre no outro. Sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, um bilhão de anos desde o nascimento do mundo, os dois universos teriam as mesmas pessoas, sabe? Sim. Como sim. assim? Isso é verdade. Isso é bem verdade, mano. Zoado. For real. É verdade. Outra pergunta. Será que quando acontece isso a galera repensa o modo de viver? Eu acho na minha opinião, acho que sim. Pelo menos durante um tempo. Eu acho que é isso que você falou. Pelo menos durante um tempo, o cara vai soltar umas frases budistas, sabe? Ah, viva o seu dia como se fosse o último dia. Esse tipo de coisa, assim. Mas, sei lá, é meio tenso, assim. É que eu não sei se eu penderia pro lado espiritual da coisa. Já foi Jesus que me salvou, sabe? Mas eu ficaria meio de, tipo... Meu caralho doce, sabe? Eu acho que muda em relação a como você vive a sua vida. Acho que não necessariamente precisa, tipo, meu Deus, agora que eu sobrevivi, eu vou dedicar minha vida a Deus. Exato. Mas isso é coisa de gente que não assistiu House. Que House tem um episódio muito específico sobre, tipo, se alguma coisa aconteceu com você e a culpa não foi sua, você não tem que repensar a sua vida, tá ligado? Você vai parar de atravessar ruas porque o carro, tipo, você vai... Não, mas eu acho que não é questão de, tipo, não, eu preciso atravessar a rua melhor. Não, tipo, é questão de como você vive a sua vida. Às vezes, tipo, você é um cara que passa o dia inteiro trancado dentro do escritório e de repente você quase mostra assim, pô, tá na hora de eu viver um pouquinho, tá ligado? Alguma coisa assim, sabe? Essas coisas do gênero, mano. O Thales... Henrique de Castro mandou a próxima pergunta, que é verdade que existe diferença entre o roteiro de quadrinho e filme? Se sim, quais? Sim, existe. Formatação. A formatação, principalmente, e a forma como você descreve as cenas, assim, porque tudo bem que nos dois casos você meio que descreve o cenário e tudo mais, mas no quadrinho você tem que focar no beat daquele quadro. Então, tipo, se o personagem tá bravo naquele quadro, no mesmo quadro ele não pode ficar calmo, entendeu? Mas numa cena você escreve isso dentro da mesma cena. Então você tem que pensar mais dessa forma de beats mesmo, digamos, do mood, do que de fato está acontecendo pontualmente num quadrinho, enquanto no filme você pode dar uma enrolada, né? Mas é basicamente, eu acho que isso, né, Ronix? Eu acho que a formatação é o pior, porque, tipo... Num roteiro de filme, você descreve a cena, tá ligado? Você descreve o ambiente, daí você vai pra algumas emoções, algumas... algumas reações específicas que as pessoas estão tendo, pra quem elas estão falando e tal, e daí os diálogos. E nos quadrinhos, você tá, tipo... Painel 1, o que tá acontecendo exatamente aqui, sabe? Exato. Uhum. Falando, você não vai pela sequência, você vai pelo, tipo, é muito micromanagement, assim, sabe? Você tem que decidir o que tá acontecendo em cada coisinha. Por isso que é bem melhor você desenhar isso e depois ir escrever, se você for escrever. Sabe? Tem isso também. Tem isso, é verdade. Muito bem. Desenhar, eu digo, tipo, fazer rabisco, só pra você ter uma noção do layout, o que vai aparecer em cada quadro e tal. Porque se você for imaginar isso... escrevendo vai ser muito não prático. É muito melhor você, tipo, abrir um papel dividido em dois, enxergar quais são aquelas duas páginas pra você saber o que a pessoa que tá lendo vai olhar quando ela virar aquela página. Porque, Você tem que pensar nisso, né? O Eisner fala de, tipo, cada vez que a pessoa abrir a página, ela vai ver as duas páginas. Então você não pode ter, tipo, no final da segunda página, foi o mordomo que matou a senhora Jenkins, sabe? Tipo, porque a pessoa já vai olhar e ela tem duas páginas pra ler antes de ver isso. Total. Então isso tem que estar no começo da página da esquerda e não no final da página da direita ou em qualquer outro lugar. Não, e tem... Porque tem a diferença de você escrever só uma tira, por exemplo, que são 3-4 quadros, que é uma coisa finita ali dentro da, né, daquele formato. Sim. E algo como isso, assim, como uma coisa mais longa. Você realmente tem que visualizar o que vai acontecer antes de você sentar e beleza, agora eu vou escrever o roteiro inteiro, né? Porque assim como um roteiro de filme, num roteiro de um quadrinho longo, você também vai perder de vista as coisas que aconteceram antes e depois. E numa tirinha você sabe, tipo, não, eu tô vendo tudo que tá acontecendo do começo ao fim. Então exatamente. É muito mais fácil de você enxergar o rolê todo. É, exatamente. Conversas técnicas! Mas é porque o Leonardo Gomes até mandou essa pergunta aqui também, sobre dicas de roteiro e de HQ e tal. E eu acho que essa é a melhor mesmo dica, assim, de você sentar e visualizar tudo, entender tudo antes de você, sei lá, escrever definitivamente o que os personagens falam. Você tem que ler o story. Antes de escrever todas as coisas, você tem que ler story e daí começar todos os processos. Você pensa, você faz a linha do tempo para ter uma noção das coisas grandes que acontecem, quais são a primeira e a segunda virada, porque você precisa de alguma coisa muito grande acontecendo. Não vem dar chilique de eu não quero fazer coisas na estrutura. Tipo, faça, porque senão vai dar errado. Porque Sim. você não é tipo o Kafka, sei lá. Depois você escreve as ações em cartõezinhos pra você poder mudar de ordem e saber o que falta e o que tá sobrando. E daí você vai escrever, velho. O processo é importante pra você não ter que fazer duas vezes, tá ligado? Sim, total. Justo. Justers. Paulo Teixeira. Digam, Bucas, para vocês, qual o melhor remédio para expectativas gigantes, visto que em breve teremos no cinema Avengers 2 e no fim do ano Star Wars? Star Wars vai ser da hora. Mas não, eu foco nas coisas que já saíram. Então, é só não ficar esperando. Ah, não. Tipo, não é possível que sejam as duas únicas coisas que você quer ver no mundo, sabe? Exato. Sim, então. Eu acho que também, cara, essas expectativas só meio que estragam um pouco a sua experiência, porque você vai ficar achando que é uma coisa, você chegar lá e não é, tá ligado? Não tem é, que ir sempre ir meio com o coração aberto, assim, com a cabeça aberta, porque senão você se decepciona muito fácil, cara. Isso é bem verdade. Felipe Yukio Ishikawa. Fala, Bucas. Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Quais filmes que estão para sair este ano vocês estão mais empolgados para assistir? Não faço ideia. Só Star Wars. Eu quero realmente ver Star Wars. Star Wars também. Legal. Pior que eu tô nessa mesmo, assim, eu já me livrei de todas as expectativas de qualquer outro filme. Assim. Depois que eles saírem e alguém disser que é bom. É porque, assim, né, vai sair. Ele até menciona também o Velozes e Furiosos 7. Velozes e Furiosos 7 vai ser legal, vai ser da hora. Mas, sabe, tipo, sei lá, não sei, não tem nada que eu estou esperando. Tipo, não é como se eu tivesse, tipo, ai meu Deus, vem logo. Exatamente. Quando ele tiver no torrent, eu com certeza vou assistir. Exatamente. Mas também, sabe, não é tipo... Eu não ligo, mas eu vou ver, porque no mínimo eu espero que ele seja legalzinho. Sim, total. Sim. Muito bem. E Thiago Ribeiro mandou aqui. Olá, Lords dos Sete Mares. Olá. Olá. Lordões. Como andam as coisas por aí? Estão indo, né, cara? Yeah. Aí vão as perguntas. O que faz uma HQ foda? Roteiro, arte, ideias? Os três juntos. O que move um artista... A vontade de pagar as contas. Qual foi a maior... A vontade de fazer... É igual o cara do Super Meat, o programador do Super Meat Boy fala. Eu faço jogos porque eu posso. A gente faz as coisas porque a gente pode, sabe? Total. Eu consigo, eu não vou fazer qualquer outra coisa. É verdade. Qual foi a maior expectativa dos últimos tempos para os Lords? De filme, essas coisas, cara... Cara, você é de novo do Kendrick, tava bem alto nas expectativas ali. Estava tipo... Bateu pra você? O do Earl? Do Kendrick. Bateu, cara. É? Porra, velho. O meu não bateu. E o do Earl também não bateu muito. Eu vou ouvir do Kendrick mais algumas vezes, porque, tipo, eu sei que eu não entendi algumas coisas, mas, mano, quando chegou naquele final, aquela conversa com o Tupac, eu falei... O final é... Não, aquela conversa com o Tupac é foda, o final, cara. Mas é foda, porque, tipo, é uma coisa muito legal. É igual um cara que dirigiu, acho que Deuses da Guerra, ou Heróis Americanos, qualquer coisa. Um filme da Guerra Civil Americana. Uhum. E era um programa sobre efeitos especiais, a magia do cinema. E daí eles estavam fazendo uma cena que uma carroça tinha que explodir, virar, porque alguém atirou nela e coisas, daí pessoas voavam. Então... Certo. E daí, no, tipo, foda-se isso. Mas o cara no final falava, tipo, se o cara sair do filme falando, ah, essa cena foi foda, o filme falhou, sabe? Uhum. E, tipo, pra mim esse é um negócio muito foda, mas eu queria que o disco batesse igual o anterior bateu, sabe? Sim, tipo, sim. Então, eu achei meio difuso, sei lá. Tipo, não bateu ainda que no primeiro Mas eu acho que é interessante isso justamente porque o primeiro também não bateu logo de primeiro, pra mim. O primeiro eu tive que ouvir umas 3, 4 vezes pra tipo, a parada. Você diz o Mad City. É. O segundo, exato. O Mad City eu tive que ouvir umas 3, 4 vezes pra tipo, falar assim, caralho, tá ligado? Inclusive eu tive um bom intervalo até ouvir de novo e falar, uou, esse negócio é muito foda. Não, tanto que a primeira vez que eu ouvi o Mad City eu achei uma bosta. Eu achei bem ruim. Daí eu ouvi de novo e falei, tá, isso é interessante. Daí eu ouvi de novo e daí lendo as letras e prestando atenção em tudo. Eu falei assim, caralho, tá, agora faz sentido. Mas esse final do disco realmente foi fudido. Fenomenal, cara. Mas eu acho que eu tô em outra vibe, porque eu ouvi um outro disco que é tipo, sei lá, o cara é tipo o Elton John de 2015. Qual? E eu chama Tobias Jessa Jr. Não conheço. E é esquisito. É muito música de karaokê triste, assim. Só que, por algum motivo, eu achei sensacional. Eu acho que era uma coisa que eu não ouvia há muito tempo. Uhum. Eu tava ouvindo as mesmas coisas. Mas eu acho que, tipo, daqui a um tempo, eu espero que bata esse. A do World eu preciso ouvir ainda. Não ouvi o CD dele ainda. Eu ouvi. É legal, mas não é o Doris ainda. Entendi. É que o Doris é muito foda. O Doris é sensacional. Doris é fenômeno, cara. Mas do Kendrick eu tô... Sei lá. É. Eu achei do caralho. Eu fico triste pelo Drake que lançou CD antes dele. Drake quem? Tadinho. Ah, Drake. Fuck Drake. Drake. Fuck Drake, né, cara? Drake. Nunca vou entender Drake, nunca. Só que eu tenho uma amiga que ela pira no Drake. Eu fico tipo. Cara, 90% das pessoas que eu conheço piram no Drake, cara. Sério, cara? Sério, cara. Um monte de gente que eu conheço pira no Drake, cara. Pira, assim, tipo, curte. Esse, ele é o Kendrick deles. Sim, pira. Eu tô ligado, tipo, pira de tipo. Se apaixonaram pelo cara. Muitas pessoas piram muito no Drake, cara. Eu não sei porquê, cara. Tipo, e é o que eu tava explicando outro dia, não sei pra quem. Tipo, não é que eu odeio o Drake. Eu não entendo o hype em cima do Drake. Eu não entendo, eu não vejo o que. Não é que eu acho ele ruim, eu só acho que, tipo, mano, não é lá grandes merda, tá ligado? Tipo, não é esse troço. Ele não é ruim, ele só é Pepsi. Olô! Caralho, olha só. Os caras, mano, os caras levantando, né? Pepsi, não pegando, é água com gás pegando também, na ferida, tadinho. Mano. Olha os caras, velho, olha os caras, velho. Só no meu refri aí, João. Só no meu refri é a melhor indignação de todos. Você tá ficando viajando, velho? Tô tirando com meu refri? Você tá ficando viajão? Você tá ficando viajando é uma das melhores que eu já ouvi na minha vida. Onde você ouviu isso, cara? Na escola, quando eu tava, sei lá, na sexta série. Cara? E daí a gente pirava nessa, a gente falava toda hora, tipo, ah! E daí um dia, um dos meus amigos, ele foi tretar com outro cara que era, tipo, ele pagava de mano total. E daí ele, tipo, não, você tá louco, meu? Você tá ficando viajando? E daí ele começou a rir na hora. E daí ele falou, eu não consegui, eu queria ter ficado sério. Você tá ficando viajando. E eu falo que todo mundo em volta riu também, tipo, ah! Você tá ficando viajando. Você tá ficando viajando, isso é um aí, grande irmão. Clássico. Começou a usar isso também. E a última pergunta é do Victor Nomoto. Nomotor? De Nomotinho. Que aprendeu, curtiu o navio recentemente. É verdade, eles estão ouvindo bastante o navio pirata. Eu fico muito feliz. Ele é o novo bucaneiro, bem-vindo, Nomoto. Bem-vindo, novo bucaneiro, nice. Victor Nomoto, grande fotógrafo. Uhum. Ele mandou aqui, comprei o Final Fantasy Type Zero só pra jogar a demo do Final Fantasy XV. Foi exatamente o que estava falando. Me julguem. Cara, é totalmente normal isso, e cara. É ótimo que essa pergunta não existia quando você falou. É, né? Porque pois é. Essa pergunta foi criada foi criado depois. Logo antes. E realmente, cara, eu acho que você... Eu não estou te julgando porque é normal, eu acho cara. Eu acho que quase todo mundo fez isso. É, tá muita vendo? Gente fez isso mesmo, assim. Tanto que... Porque ainda mais que online, você comprava e aí imediatamente você abria pra você baixar os dois separadamente, tá ligado? Eu, obviamente, baixei a demo antes do jogo, tá ligado? Foda-se. Isso porque eu queria muito jogar realmente já o Type Zero, mas eu falei... Ah, foda-se, não, foda-se, né? Vamos ver qual que é esse aqui. Foda-se, sabe? Eu acho que vale muito também do você saber que é só uma demo, então eu vou acabar esse antes e vou poder fazer parte das conversas. Fora que, mano, a última vez que eu lembro de um demo do Final Fantasy que deixou todo mundo embasbacado foi do 7, cara. Desse jeito, assim. É, tipo, que eu lembro que eu peguei o demo do Final Fantasy 7 e joguei e foi... Eu peguei o jogo que vinha junto com o demo do Final Fantasy 7 só pra jogar a porra do demo do Final Fantasy 7, tá ligado? Sim, total, cara. Eu nem lembro que jogo que é. Total. Bom, é isso. Acabou? Maravilha, que crocante. Louco, né? Louco. Crocante. Então, vamos para o último. Mais uma pausinha bloco? Aí. Última pausinha pro último bloco, pra gente pegar e cair fora dessa porra. Nós. Voltamos com o último bloco finaleira. pra finalizar o rolê e pra finalizar o... Finaleira. De que a gente faz nesse bloco, Daniel? De finaleira, a gente finaliza. Brincadeira, a gente tem dicas e truques. Trucks. Precisa dar de skate melhor. Cara, eu vou fazer um jabá aqui. Mas é o seguinte, você curte lutinha? Você curte lutinha? Vocês curtem lutinha? Então fiquem ligados que eu vou passar uma informação aqui exclusiva, que na verdade eu deveria falar isso antes no site da Red Bull, mas olha só como eu sou filho da puta. Eu vou dar essa informação aqui antes, que é o seguinte, cara. Nós vamos fazer stream brasileiro do Red Bull Comitê, que é o campeonato de Street Fighter com 14 convidados e 2 desafiantes diretamente de Paris, na França, neste fim de semana, dia 28, sábado, a partir das 10 horas da manhã, que vai ter este stream brasileiro comandado por ninguém menos do que Capitão Trancas, Tranquinhas, o rei da Capcom, cara. Grande Trancoso. Dennis Capcom. Capcom Trancas. Trancas. E sim, cara, vai rolar. Se você curte lutinha, fique ligado que neste sábado você pode assistir o seu café da manhã com muito Hadouken e voadora na cara. Porque a gente selecionou 14 dos melhores jogadores de cada canto do mundo. Inclusive eu. O Raoni, Marcos. Inclusive o Raoni vai ir lá jogar. Inclusive o Chuchu, que ele ia gravar hoje com a gente, mas não gravou, infelizmente. Deu pra trás, tadinho Chuchu. Deu pra trás. Chuchu. Mas ele vai participar. E, porra, cara, vai ser uma grande treta maravilhosa, cara. Cara, só se tiver o Van Damme, cara. Anunciando as coisas, né? Se tiver, não, lutando. E o Raul cara. Julia. O Raul Julia. Cara, pra mim o que tinha que ter no comitê é o seguinte: se der empate, sabe? Eles são só 2 rounds. Se der empate nos 2 rounds, eles têm que sair na mão. É briga de faca. É briga de faca, sabe? Se der empate. Tem tipo um pedaço de asfalto, assim, pra eles brigarem na rua. Exato, sim, exatamente. É isso que tinha. Briga que ser. De faca, mano. É isso que tinha que ser. Não, se tiver empate, tem que lutar com os 2 com o Van Damme, cara. Quem fica de carinha, tá ligado? Quem sobreviver. Battle Royale com o Van Damme. Cara, Bloodsport, mano. Comitê, velho. Louco, isso aí. Comitê. Mas então, é isso que vai rolar. O comitê, Red Bull Comitê, dia 28 agora de março, sábado, a partir das 10 horas da manhã. Fique ligado, nós vamos publicar os links com os streams diretamente no redbull.com.br/games. Vai ter os links para você assistir lá. E com esta cobertura maravilhosa do Cap Trancas, Grande Tranquinhas. Grande Trancas, o rei. Então vai ser muito legal, porque, porra, vai estar na nossa língua nativa, galera. Isso é importante. Então fortaleçam aí a cena local, que é importante, e vejam o comitê. Nós. E essa é a grande dica, a menos que vocês tenham alguma aí. Eu não tenho nenhuma. Eu falei do disco do Tobias Jesso Jr., que é muito esquisito, porque é um disco que ele me emociona. Assim que eu começo a ouvir, eu começo a ter uns pensamentos muito bons, assim. É muito esquisito. E é foda que, tipo, é tanto que eu reparo, tá ligado? Nossa, eu tô, tipo, que good vibes que eu tô. Eu tô feliz, por quê? Tá ligado? Exatamente desse jeito, de, tipo, de repente eu fiquei feliz. Caraca. Mas eu tô ouvindo um outro negócio. Que é a Radio 1 da BBC tem um negócio que chama Essential Mix há muitos anos. Que é tipo um cara da cena eletrônica, ele faz 2 horas de música com várias faixas de muitos artistas. Pode crer. E tinha um do Justice que eu era viciadaço, que era muito bom. E tem um do Disclosure que é razoável. Eles começam com uns rap nada a ver, assim, e daí demora pra entrar na vibe da música, que parece música deles, que é tipo um motivo pra você ouvir o rolê que eles fizeram. Sim, né? Sim. Mas o Etienne de Cressy lançou há pouco tempo atrás. Que é tipo a nova coqueluche do meu iPhone. Caralho. Sério, caralho. São 2 horas de música que eu tô ouvindo sem parar, assim. Caralho. Tipo, eu assisto Heroes. E aí quando eu falo, caralho, não aguento mais esse moleque chato que não importa pra história. Eu vou, nossa, foi muito tenso. O moleque, ele realmente não importava em qual pra deles? História. O moleque que fala com os computadores. Ah, ele não. Ele vai pra casa da avó, e a avó dele é a Uhura do Star Trek. E daí ele conhece uma mina que aprende, tipo, todas as coisas que ela assiste, ela sabe como fazer. Então ela assiste um vídeo de Kung Fu e ela é faixa preta. É. Que bosta. E a temporada acaba E eles não serviram pra absolutamente nada nenhuma. Eu não sei porque eu assisti. Nossa, para. Mas tá. Credo. Daí quando eu canso Just Heroes, eu ouço esse negócio. É o Essential Mix da Radio 1, do Etienne de Crécy. É muito foda. Muito foda. É, tipo, surpreendentemente foda. Muito bem. É demais. Ouçam esse rolê. Vamos botar... E, se vocês quiserem se emocionar, ouçam o Tobias Justo Jr., um disco chamado Goon. Da hora. A capa é muito hipster, é ele com o cabelo, tipo, do cara do Vanguard. E é meio... É, tipo, é muito, tipo... Porque parece que é um cara... Parece que o disco é de 76 e é o Elton Jones, que o Elton John que fez. Elton Jones. Elton Jones. É o Elton John com o Tom Jones. É, mas não, é um moleque em 2015, tá ligado? Que louco. É demais, ouçam os picos. Louco, louco, da hora. É, tudo isso que nós estamos... É, todas essas dicas que nós estamos falando aqui, você encontra diretamente no maxribble.com, no post do podcast. Yes. E vão estar lá links para todas essas coisas. Links. E você tem alguma dica, Daniel? Não. Viva a vida. Viva a vida. Muito bem. Viva bem. Você muito quer bem. Dar outra dica igual aquela do banho? Lembra quando um dia você começou a descrever tomar banho? Não, não tô tão criativo assim. Durou 40 minutos. Como tomar banho. Ah, bom, cara. Espero que as pessoas tenham seguido essa dica, cara. É importantíssimo. Você tem aprendido direitinho? Eu espero que sim, cara. Espero que sim. E o que a gente tá ouvindo hoje? Nós estamos ouvindo Yang Lin, que é o pequeno jovem encostado. Jovem encostadinho. Jovem encostadinho. É, que é esse rapper maluco que bombou na internet, ele é sueco, ele bombou na internet, ele fala sobre drogas e dar rolê, basicamente. E a música... E dar rolê. E a música que estamos ouvindo é Yoshi City, tipo Yoshi, tipo Yoshi! É desse mesmo assim. E a música é muito louca, como vocês podem perceber, né? Sim. É uma louca, que louca, muito louca. Vocês perceberam, eu tenho certeza que vocês perceberam. Eu tô percebendo. Que... Olha que música louca. Da hora. Yes. Cara, essa música é muito louca. Cara. Louco. Tão louca. E é isso, acabou. Finalizou? Finalizou. Vou fazer o jabá, tá? Jabá. Então, antes, o Makoto acabou de mandar boa viagem, Falcão, no Facebook. Ah, fofo. Oh. Valeu, valeu, Makotinho. E é isso. Volto na semana que vem com novidades francesas sobre a comunidade de lutinha. Les novités. La novité de la treta. E nós voltaremos em breve. Se você quer mais Max Ribble na sua vida, não se esqueça do eterno gratificante maxribble.com. Sempre tem coisas lá, fique esperto, fique acessando, nos dê cliques, essas coisas. Cliques gratuitos pra você. Você também pode entrar no Converse da Max Ribble, um grupo no Facebook aberto, que é lá que todas as perguntas que as pessoas mandam no podcast aparecem. É lá que as pessoas mandam essas perguntas. Sim. E você também pode seguir a gente no Twitter, @MaxRibble_, que é supimpa. Que a gente pode trocar uma ideia. A gente adora elogios, daí tem todos os elogios mesmo, foda-se a sociedade. Nós amamos vocês e tchau. Nós. Falou. Falou. Tchau. I'm a lonely, lonely.